a galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e chegou o seu momento de versão e entretenimento semanal. Aquele momento gostoso que você coloca lá na sua agenda, que você vai se divertir ou não, né? Que a gente vai falar mal das suas séries favoritas, ou nem tanto assim também. Mas junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando ele, Taylor. This city's on fire. This city's on fire. E aí, meu povo, estamos de volta, né? Essa série também é conhecida que tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Apesar de não ter, né? É exatamente, fogo, tem tudo menos fogo não, na história. Exato. Sem pegada, sem graça, sem fogo, sem fumaça. Sem fumaça. Você é nota, deve ser a nota 100. E você já ouviu a voz dele, né? Léo Oliveira. Ninku, tcha, tcha, tcha, tcha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Muito finlandês, eu, gente. Que isso, gente? Maneskin? Que é quase, né? Que é o quase vencedor do Eurovision. Que o Maneskin ganhou o Eurovision, né? Não, já foi. Não, o Maneskin já ganhou o Eurovision, já? Ah, sim, o Maneskin ganhou, tem uns anos. Baggy, baggy, you! Não, baggy não era a música do Eurovision. É que o Maneskin pra mim só tem essa música. É verdade. Não, eles ganharam com uma bem italiana. Ah, tipo de pizza de música de pizzaria? É, tipo, It's a me, Mario. Ai, meu Deus do céu. Em algum momento também, Márcio Zanon deve pintar aqui por esse belíssimo programa aqui, né? Pra abrilhantar, né, nosso programa com sua voz belíssima. E vamos começar então o nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? O bloquinho favorito entre 14, entre 10 pessoas. É, começando, né, menina, aí com uma bomba do dia, né? De que vai acabar o Faustão na Band, né? Vai acabar. Porque, assim, gente, eu não trabalho na televisão, mas eu sei a quilômetros de distância quando um negócio vai dar merda. Né? E quando o Faustão saiu da Globo, que ele trabalhava uma vez por semana, pra ir trabalhar numa emissora que tem menos dinheiro, menos audiência, pra trabalhar 5 dias na semana, então, pra fazer o mesmo programa que ele já fazia na Globo, que ele disse que tava cansado de fazer, eu falei, vai dar errado, né? Mas assim, durou bastante, né? Porque eu achei que não ia durar nem um ano. Mas é porque... Durou um ano e meio. Porque no primeiro ano, ele conseguiu o apoio lá do Bradesco, né? O Bradesco entrou com 89 milhões de reais de patrocínio, né? E aí, tipo, a estreia do Faustão deu 8 pontos. A Bandeirante falou, caralho, é isso? Só que a realidade do Faustão é 3 pontos, 2,5 pontos, né? Até porque não tem nem famoso na Bandeirante pra alimentar o problema, né? Né? Sempre disse isso. Não, menino, mas ele vai na... É, agora ele, as Globo tá todo mundo sem contrato, né? Ele consegue levar os amigos lá. Mas é aquele negócio, gente. Você assistiu o programa do Faustão uma vez na semana, via aqueles quadros requentados e beleza. Só que agora você tem um quadro requentado todo dia, né? Pizza do Faustão, churrasco do Faustão. O arquivo confidencial virou arquivo especial, uma coisa assim. Eles foram mudando os nomes pra poder usar o mesmo quadro, né? Não criativo, hein? Bastante, né? E aí o programa foi canceled, né? Agora, semana que vem, o Faustão vai gravar a última remessa de programas. No mês que vem, em junho, quem vai apresentar o programa é o filho do Faustão e a Anne Lotterman só, né? Nossa, gente. É isso. E em julho, eles vão fazer umas reprises. E diz a Bandeirante que a partir de agosto vai ter aí uma nova linha de game shows aí maravilhosas, incríveis, pra abrilhantar a noite das pessoas. E Faustão saiu da emissora sendo taxado de grosseiro, que ele mandou fazer um caminho até o camarim dele, onde ele não precisa falar com as pessoas, não, pra não ser incomodado. É, mas considerando que os últimos meses dele na Globo já foi no modo foda-se completo, quem poderia pedir, né? E aí ainda teve a barra de que ele trazia as caravanas, né? E aí ele pagava churrascaria pras caravanas, né? E aí, como o dinheiro não tava entrando, só tava saindo, porque especula-se que o salário do Faustão era 5 milhões por mês, né? Que isso? Aí, então é que ele tirava uns 10 mil limpos, né? E fala VT, né? Em plano de saúde. Sim, auxílio vestuário pra comprar os blusinhos dele. E os relógios da 25. E as fichas dele. E aí, menino, ele cortou, né? A churrascaria do povo que vinha de coisa, de caravana, né? Passou só a dar um guaravita e um sanduíche. Mas ele tinha que pagar do bolso dele? Ele pagava do bolso dele. Gente. Ele pagava do bolso dele. E agora que ele parou, o povo ainda tava vindo. Tava vindo? Sim. Aí, como ele viu que, tipo, tava ruim o negócio aí, não tinha dinheiro, essas coisas, né? que o dinheiro só tava saindo, não tava entrando. Aí ele desistiu, né? Mandou só o pessoal fazer os lanchos mesmo, entendeu? Os lanchos. Mas, gente, aí tinha um contrato de 5 milhões e a Band dizia, não vou pagar esse mês. É, não, 5 milhão o salário, né? Porque ele ainda, tem, ainda ganhava os mechãs. Sim. Mechãs, né? E aí ele fez isso só pra dar uma carreira pro filho. Aparentemente sim, segundo o Zanon. É isso, ele fez só pra poder dar um emprego pro filho lá, pro filho poder bancar a mulher mais velha que ele namora. Que? Ué? Garoto. Garoto. Eu só repassei a informação que eu li, gente. No ponto, né? Exatamente, isso aí no ponto agora. Tá? Recebi aqui no ponto. Então, né, esse é o triste fim aí de Faustão na Bands, né? Acabou. E agora vai pra onde? Vai voltar. Menino, pra no lugar do Hulk. Ano passado, no final do ano, ele tava em conversas com a Rede Record. É, você podia fazer uma temporada de férias com ex, com Selena. Adoro! Ah, tinha que ter Faustão com Selena, Ana Maria com o Shawn Mendes. Com o Shawn Mendes. Imagina, viado, Shawn Mendes lá... Aí Ana Maria saindo de dentro da praia lá, né? E ainda podia ter Camila Cabelo também. Nossa, que maravilhoso. Tem que aproveitar que realmente está no hiato criativo, né? Só meditando. Eita, como medita, né, gente? Todo dia na mata nu com os amigos. Eita, como medita. Eu achei conceitual, né? Que ele tava lá no meio do deserto, né? De casaco e cueca. Achei conceitual. Achei muito conceitual. Isso é isso, né, gente? Artista. Porra. Ai, ai. Nossa, e ele tá muito saudável, graças a Deus. Deus, Deus consegue. Menino, Stephen King assistiu The Flash, né? Assistiu The Flash. Que notícia aleatória. Nada. Né? Stephen King assistiu The Flash e fez um tweet, menino, dizendo que ele... Como regra, ele não gosta de filme de super-herói, mas que The Flash é especial, é emocionante, engraçado e impressionante. Eu amei. Eu amei. Que isso, mandou muito, cara. Então temos aí o novo Ultimato? É, o melhor filme desde Vingadores Ultimato, né? Que não é sempre assim. Não é sempre assim? Melhor Vingadores desde. Melhor Vingadores. Melhor filme desde Vingadores Ultimato? Ai, eu amo. Segundo Stephen King. Que não gosta o de bom nada, é que, né? Assim, eu tô tão na hype negativa desse filme que quando você falou Stephen King assistiu The Flash, eu achei que fosse a série. Que vai acabar semana que vem. Pois é, achei que ele tivesse visto esse finale, tivesse com saudade de Grant. Vai acabar semana que vem. Semana que vem acaba aí The Flash. Será que já vai puxar o filme, o fim da série? Porque essa participou do CW-verso, né? Ah, certeza que vai, certeza. Eita. Vai ser o Flashpoint do TV levando pro cinema. Vai levar a Grant pro cinema no lugar de... Adoro, vai trocar. Ah, menino, saíram as primeiras imagens, essa notícia pra Zanon, né? Eu trouxe pra Zanon. Saíram as primeiras imagens do revival de Zoe 101, né? Que vai se chamar Zoe 102. Que é isso, gente? Zoe 101. Zoe 101. Extraordinary Numbers. E aí, eu vou mandar pra vocês a cara da Jamie Lynn Spears. Eu não tô aqui pra fazer shaming nenhum com as duas. Né? Mas já fazendo. Mas o tempo não foi gentil com ela, né? E assim, pra mim, gente, Zoe 101 já era um negocinho ruim, né? E, mas assim, o que era isso? Eu não faço ideia. É, por que você tá falando disso como se alguém soubesse o que é? Menino, era a série da Nickelodeon, protagonizada pela irmã da Britney Spears. Oh, era tipo um iCarly, né? Gente, bacana. Famosa Zoe 101. Sim. E aí, agora vai sair vai ser o filme, né? Vai sair o Zoe 102. Mas aí perdi até o agora, né? Atriz Figueiredo. Oh, bichinho. A gente essa não deu valor pra série. Era realmente pra Zanon, né? Não, assim, eu não vi as 801 porque eu já era velho nessa época, né? Você acabou de falar que assistia e que não gostava muito. Eu não falei nada que assistia, para de ser doido. Tá gravado, Brasil, tá ouvindo. Aí, ó, entrou. Zanon entrou, né? Olha aí. Pra falar da série, na Zoe. Porque eu tô falando, Zanon, que tá falando que vai... Que saiu as primeiras imagens do filme, do Zoe 101, né? Que vai ser Zoe 102. Aí até mandei a foto da Jamie Lee no nosso grupo pra gente ver que ela está um pouco assim, desfavorecida. Deixa eu olhar. Desfavorecidinha, assim. Gente, né? Que mulher feia. Deu uma envelhecida, deu um negócio. Foi chato. Ficou chato. É por ser demitadora da Britney, né? Tá, a cara da Christian Chenoy. Garoto! Christian Chenoy muito melhor, respeito. Respeito a Glinda. Respeito a maior de todas. É que Christian Chenoy tem 60 anos. Jamie Lynn tem 20, né? Garoto! Então, realmente, a Christian, em comparação com o Jamie Lynn, tá ótimo. Ai, ai. Mas falando em revival, menino, quem tá voltando aí, né, voltando pra casa é Futurama, meus amigos. Futurama. Porra. Vai ganhar mais um revival, né? Série infindável. Porque Futurama passou de 99 a 2003, e aí em 2010 ela ganhou mais duas temporadas, e agora tá voltando de novo, né? Tá aí de novo no Hulu, e... De volta pro Futurama, né? De volta pro Futurama. E os novos episódios estreiam em 24 de julho. 24 de julho estreia aí. Tava sabendo, não só se fala de outra coisa, né? Esse comeback. Você fala disso de... 1802. 1802, né? Outro hit, né? Ai, ai. Para os PNC de plantão, né? Saiu hoje o trailer do filme do Scorsese, né? Que não vai ter mais 4 horas, vai ser só 3 horas e 26 agora. Tá? Aquele que era uma minissérie? Isso, Killers of the Flower Moon, né? Eu vou esperar chegar na Apple TV, porque ele é da Apple, então daqui a pouco ele vai chegar no Apple TV Plus. Eu vou esperar chegar no logado, né, Rassum? jamais será Guardiões 3. Menino, falando aí da greve dos roteiristas, né? Tá vindo um negócio aí que pode dar mais ruim, né? Porque o sindicato dos atores, né? O SAG-AFTRA, votou a favor da greve dos atores também. Amo! Os filhos da puta já ganha bem pra porra. Tá? Os atores pedem por melhores salários, melhoria nos ganhos relacionados ao streaming e proteções contra inteligência artificial. Eita! Ai, que chão contra o ChatGPT. Causando a revolução. Gente, tá? Quer dizer que os atores também querem resíduos, né? Resíduos. Sim. Vale dizer que a presidente do Sindicato dos Atores é a Fran Drescher, né? A nossa Denani. Né? É, assim... Vai ter um American Crime Story, The People versus The ChatGPT? Ah, então não era. Eu acho que assim, só com os atores saindo mesmo pro povo mexer um pouquinho no bolso, né? Porque diz que eles estavam dando umas opções ridículas pros roteiristas, falando: vocês podem ficar anos aí, a gente tem um monte de roteiro atulhado aqui pra usar. Sim! Eles falaram pros roteiristas que os roteiristas vão perder, eles vão voltar pelo amor ao trabalho que eles têm. E que é muito melhor ter emprego do que ter razão. Eita! Muito melhor falar. Muito melhor ter trabalho escravo do que querer melhorias. Né? Os meninos lá, os moços, os sindicatos do turista, pediram coisas relacionadas que dava, tipo, 460 milhões de dólares em ganhos, né, pro sindicato. E os estúdios e os streams ofereceram 80 milhões. Falaram, é isso aí, gente, o que tem pra hoje? Tá igual aquela série Pivelli, né? Eu quero não sei quantos mil, tenho 2 dólares. Exato. É igual a Faustão, né, tirando 10 mil limpo, né? Exato. Mas, velho. E o BT, né, gente? E a cesta com o champanhe no fim do ano e os panetões da balança. E o peru. Exato. E o confino odontológico, né? E aí a Fran Drescher falou, né, que nos devemos organizar caso surja a necessidade. A possibilidade de greve não é a primeira opção, mas um último recurso. Como meu pai diz, melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, né? E aí o Sindicato dos Atores tem mais de 160 mil pessoas, né? A última greve deles foi em 1980, durou 95 dias, e no caso agora vai ser utilizado aí pra reforçar os roteiristas, né? Pra ver se eles conseguem. Mas aí o Sindicato dos Atores, todo mundo que trabalha em Hollywood é afiliado, porque os roteiristas é meio que assim, né? Todo mundo que tá nos Estados Unidos é do sindicato. Exato. Ou é tipo, só quem quer, porque... Eu acho que é só quem quer, mas 160 mil é um bom número, né? Ah, mas o povo pode só dizer, deixa vocês quietos aí, eu vou fazer esse Stranger Things aqui com a Michelle Rodrigues. É isso. No lugar da Eleven. É isso, e bota um roteirista espanhol pra escrever. Isso, e bota inteligência artificial pra imitar a pessoa. E deu tudo certo, sai fora. Saindo da greve, né, e mostrando aí o poderio, né, dessas grandes streams, né, a Netflix renovou Virgin River pra sexta temporada, antes mesmo da estreia da quinta temporada, grande hit aí. A Netflix sempre renova Virgin River com duas de antecedência, porque quando renovou a quinta, também já não tinha nem acabado a terceira. Exato, é pra ter aí a GPT começar a escrever, né? Sim. A Netflix não cancela sucessos, né? Não cancela sucessos. Quem também foi renovada foi, né, Ginny George, renovada pra duas temporadas, né? Ai, meu saco. Já tava tão boa essa última. Nossa, a segunda temporada foi um Nossa, foi um porre essa temporada. Eu só não reclamo porque vai ter mais cena de Scottinho Porta sem camisa, fora aí. É, assim, vai, a terceira temporada eu até aceito, porque a gente queria saber se Georgia ia sair da cadeia ou não, né, gente? Afinal, é, claro que vai. Presa, né? De quantas pessoas a Ginny ainda vai matar? Georgia, quer dizer, vai matar? Que isso, ela nem matou ninguém nessa segunda temporada. Ah, não, matou o moço. Matou. Eu falei pro Sasso que quem for assistir a série vai ter a chance de ver a Ginny se tornar um adulto em Su, né? Exato, vai não ter. Não basta exatamente ser uma adolescente em Su, né? Tem que ser. Pois é. Exato. Quem também ganhou a previsão de estreia, né? É o reality show baseado em Round 6, né? Modo Stone? É, Modo Stone, The Challenger. Amor. Aonde eles vão colocar 456 pessoas disputando o prêmiozinho de 4 milhões e meio. Ah, é aquele reality da Bad Night que tá passando agora. A grande conquista. Esse aí também toda hora eu vejo tem 700 pessoas. E todo dia tem eliminação, né? Não isso. Nada, e é uma votação com todo mundo, 15 pessoas pra ser votada. É, teve um dia que eliminou 12 pessoas, outro dia eliminou 9. Mas hoje vão definir os últimos 9 que vão entrar na casa. Aí vira Big Brother normal. E a gente descobriu, né, via Bad Nath, que Linda Quebrada não responde o grupo do Zap das Comadres. E Linda Quebrada falou, não sou obrigado a responder porque você quer, boa noite. Ah, e não, Linda Quebrada falou assim, eu falo direto com a Jéssica Nayara. Beijos. Boom! Ai, eu amo tanto. Até porque a Nath não era amigona da Link da Quebrada, né, gente? Inclusive, vivia esculachando, né? Exatamente. E outra, a Link também vivia esculachando o Nath, né? Ele e Jess também faltavam o mal de Nath pelas costas, né? É isso. O esperto foi o Eliezer, que casou com a VTube e agora tem uma empresa de 2 milhões de reais. O grande vencedor, né? O grande vencedor do Big Brother, exatamente. Ai, ai. E ele ganhou uma cara nova. Várias, na verdade, né? Muitas. Cada cara. Ano tem uma versão, né? Ele é o chat GPT da cara nova. Adoro. Cada ano renovando a... Apple TV Plus anunciou aí que a terceira temporada de Physical vai ser a última. Vai ser a última temporada aí da série, protagonizada pela Rose Byrne. Até porque a Rose Byrne tá numa outra série da Apple TV Plus, né? Que é a... que vai estrear agora do... com ela e o Seth Rogen, né? É... Sim. Platonical, né? Alguma coisa assim. E Rose Byrne vai voltar em Sobrenatural como Renai, né? Renai! Vamos ter Renai de volta, gente. Fazendo suas belas partituras. Ai, eu amo tanto Renai, gente. E... a última temporada de Physical estreia dia 2 de agosto já. Não, quem é Renai? Renai é a Rose Byrne no Sobrenatural, no Insidious. Exato. Que é casada com Patrick Wilson. Isso, gostoso. Eu achei esse trailer do Sobrenatural, eu vi que tem uma galera que gostou, mas eu achei bem bizarro. É, gente, Sobrenatural é horrível desde o primeiro. O que você tá esperando coisa boa? Eu achei bem bizarro, né? Mas é isso. O vilão era Darth Maul, depois era a velha travesti. Meu Deus do céu. Depois a véia vira o protagonista, né? Uhum, tem um prequel dela, né? Isso, a última chave, The Last Key. Ih, a última key. Ah, menino, saiu também aí... Como gostaria de ser tratado, Eduardo? O quê? Bem, né? Vocês não viram isso da Key? Não, que pesadelo. Vídeo maravilhoso, a Key tava fazendo, preenchendo um formulário. E aí o nome completo e colocou, como você gostaria de ser tratado? Mas é pelo nome, ela escreveu... bem, né? Meu Deus, que burra! E ela postou essa foto, é maravilhoso. É aquilo que sempre falam, né? É muito fácil ser saber sexual quando todo mundo é mais inteligente que você. Ela entrou no BBB falando isso, que era muito saber sexual. É, não, e a gatinha tatuou a bandeira da Itália no lugar da México, né, também? Deixa quieto. Ah, então. Tem isso também. Tem isso. Menino, saiu 2 trailers, né, ontem, dessa franquia aí que dirigida pelo Lázaro Ramos, né, Um Ano Inesquecível. Aí saiu o trailer do verão e do outono, né, e eu achei tudo tão ruim. Não, não achou não. Viado, só o trailer já deu vontade, deu morrer. Não vou deixar você falar mal dessa franquia que já tem uns braços de Mikael Boys assim na capa do trailer, muito conteúdo. Mulher, eu achei o trailer muito... Não sei os dois trailers muito, velho. Ah, mas saiu Além do Verão? Saiu, outono também. Ah, não viu o Tono? O Tono é da Bobby Dewitt? Da Bobby Dewitt, exatamente. Ah, eu quero ver o Tono. Que eu é quero ver o também que é o Mikael. Que a Isa é mãe da menina protagonista. É o que a Gabi desvirginou o Guilherme, né, no set. E vai ter uns números musicais que, assim, pelo trailer já para. Me deu um constrangimento, um negócio de um constrangimento tão grande. Ó, oh, mas eu acho que o Lázaro Ramos não dirigiu todos, né? Só dirige o Tono. Só o Tono? Eu acho. É porque a ruindade do verão é igual. O plot da menina, do fazer um negócio do carnaval, da Portela. Gente, eu caguei sangue assistindo esses três. Não sei disso. Ai, que horror, é hemorroida. Tem que apoiar a produção nacional. Não, eu vou ver em homenagem a Leoz pra gente poder trazer esse belíssimo conteúdo aqui no podcast, né? O verão estreia no dia 2 de junho, né? E o outono seria dia 9 de junho. Uma semana ou outra na outra. E aí fico aguardando aí, né? Primavera e inverno, porque já tô assim, meu Deus. Quando o inverno chegar... Você sabe que o outono é sempre igual, né? Exato. Quem também ganhou data de estreia foi And Just Like That, né? Série favorita de Leózio aí. Nossa, que ódio que eu tô que eu vou ter que ler essa merda por causa do Aiden. Exato. Gente. Eu amo esse homem. A partir de 22 de junho, você vai dar seu play lá e ver. E botaram até Tia no pôster, né, menino? Ah, claro. Tá, grande personagem. Tá. E Samantha, vem aí? Ah, vem no FaceTime. Vamos botar a Samantha de Carrie Diaries. Ah, amor. Ela já era velha mesmo. Podiam pôr a Ana Sofia Robb num papel assim. Aí seria tudo. Mas a Ana Sofia Robb. A filha de Carrie que nunca teve. A tua. A Ana Sofia Robb tava em The. Como é aquele da Gypsy Rose? The Act. É, The Act. The Act. Só tem 5 anos. Ah, só isso, né? Não, mas ela tava em alguma coisa recente, gente. Eu ela fez algo depois de The Act. Que Horror Bizarra já fez uns 70 Sofia filmes depois Robb. Desse, né? Sofia não, é. Ana Sofia. Rory fez até D&D, né, menino? Que é a bruxa. É verdade, é a bruxa, Rory bizarro. menino, tá bom. Chiwetel Ejiofor entrou pro elenco de Venom 3, que começa essa semana aí as filmagens já. Saudade. Eu não lembro nem se eu assisti o 2. Provavelmente não, né? Se você não assistiu, você não perdeu nada. Só isso. É, porque é ruim. Olha que eu gostei do 1. É ruim mesmo, né, manas? É ruim. Menino, um dos últimos trabalhos de Ana Sofia Robb, ela tava no clipe de Shiver, de Ed Sheeran. Todo mundo! Também Doutor Morte, né? Ah, fez Doutor Morte, mas a primeira temporada que já tem uns 17 anos. É, Dr. Death. Ué, mas Doutor Morte teve mais de uma temporada? Tá, vai ter, acabaram vai de ter gravar a segunda. Gente! Mandy Moore. Sim. Mandy Moore. Mas Joshua vai voltar? Não. É outro Doutor Morte? É mas... outra história. Uhum. É tipo a série da Vampiros que não tem nada a ver com isso. É isso, é antologia. Olha. Ela tava numa animação aí, parece. Não boa, sei né? O que é isso. The Witchcraft Motion Picture Company Presents Horror Anthology Volume 1. Meu Deus. Não sei nem parece que é verídico. Isso. Tá no IMDB. Se tá no IMDB, é verdade. Aí eu vi um Marvels aqui, eu falei, nossa, vai estar no filme das Marvels. Não, mas é uma série em podcast que ela estava Marvel. Meu Deus. Fim da carreira chega pra todo mundo mesmo agora que acabou Malhação. quem também ganhou data de estreia, né? Primeiras imagens e pôster, né? Foi De Volta aos 15, né? Ganhou a data de estreia, 5 de julho. Vamos ter a volta aí de Maizan, né? Nossa amiga Rai Tavares postou várias fotos maravilhosas da temporada. Tô muito animado. Tá muito animado. Nossa amiga pessoal, né? Que vai estar na série. Sim. Entendeu, eu acho, né? Que vai ser bem legal, gente. Tô animado. Eu também, tô animado. Oremos. Tô bem animado, de verdade. Também tivemos aí essa semana o trailer de Missão Impossível, né? Acerto de Contas Parte 1. Que trailer, meus amigos. Que trailer. Só que eu tenho pra dizer pra vocês. O filme estreia em 13 de julho, né? Então, be prepared, que vem aí um bi. Maravilhoso. Não, talvez... Talvez a Rebecca Ferguson. Tom Cruise não... Ah, Juliette. A Ju. A Ju. É, que sofreu muito pra consertar aquele... Nossa, sofreu demais. E a gente sofreu junto. Sim. Desumano. Foi desesperador. Quem também ganhou data de estreia, né, menino? Only Murders in the Building. Terceira temporada aí com a Mary Streep. Do Faustão. E com Mary Streep agora, tá? Faustão vai pra ela também? Vai na quarta temporada. E estreia dia 8 de agosto, né? A nova temporada. Coisa, esqueci. Menino, você viu uma série que vai estrear aqui a mesma sinopse de Only Murders? Eu fiquei assim impressionado com a criatividade. É, a daquele coco, né? Isso, que fala assim, ah, um monte de gente num prédio que não sabe fazer um podcast. E vale uma... dizer que ela gravou a série grávida, né? Ela gravou a série grávida. Olha, mas tá podendo plagiar assim, né? Cara dura. Ah, aconteceu um crime. Você tá em greve, né, menino? É. Ninguém vai contestar. E o nome dessa série, eu acho que é alguma coisa tipo assim, The Real Life, né? Uma coisa... The Real Murders of the Building. Eu amo. E é aquele coco e um outro homem engraçadinho, não lembro o nome. Meu, e da comissária existe ainda? Cara, a não. comissária, acabou, ela, não, foi, né? Quando acabou a segunda temporada, ela falou assim: acabou a série. Se quiser fazer sem mim, fica à vontade, né? Exato, a HBO Max falou assim: acho que vamos continuar. Né? Sério? É. Gente. Falou que tem histórias e que pode ser aquela série que não. Que pode acontecer pra, tipo, ficar um hiatus e depois volta de muito depois de anos. Porra! Vai ser René Montoya protagonista? Igual a Futurama. Bom, mas se for esperar muitos anos pra ser René Montoya protagonista, aí vamos ter um problema, né? Que ela vai estar o quê? No asilo de comissário. É, porque ela já tá no estágio avançado. Realidade, HBO Max vai limpar essas duas temporadas do catálogo, né? Ah, é! Sumiu do catálogo, cadê? Sim. Não temos mais. Olha o etarismo nesse lugar, né? Vai deletar pra economizar impostos, né? Exato. Ah, também quem confirmou data de estreia aí foi Loki, né, menino? Que vai estrear em outubro. Outubro, setembro? Setembro, né? Uhum. Seguido de Echo, né? É, Echo vai estrear com todos os episódios de uma vez em novembro. 29 de novembro. Ah, bom que do Assassin espalhou fake news aqui, dizendo que não ia ter mais. Espalhei essa. Fake news, coisa nenhuma, não. A Disney Plus disse que sim, se mudaram de ideia. Porque não tem mais nada, né, gente? Por que será que eles vão queimar os episódios todos de uma vez? Né? Deve estar ótimo, né? Foda. Né? Ela... A bosta é foda. É. Aí Echo estreia dia 29 de novembro, né? Com todos os episódios. E Loki vai estrear em 6 de outubro, na Falsa. Eles vão botar a temporada inteira pra no mês seguinte já tirar do catálogo também. Sim, economizar espaço no HD dele. Sim. Que tá pouco, né? Darla falou, já não tem nada na Disney, de repente tira. Exato. Uma das nossas pautas aqui do programa de hoje, né? A Mãe é a maior estreia de um filme da Netflix em 2023, tá? O thriller de ação conquistou 83,71 milhões de horas assistidas dos dias 8 ao dia 14 e ficou em primeiro lugar em 82 países com quase 43 milhões de visualizações, tá? Isso porque o filme é ruim, imagina se fosse bom, né? O poder da J-Lo. E olha, passar, você tá falando ruim de um filme de J-Lo, gente. Viado, eu gosto da J-Lo, mas esse filme é ruim. Ruim. Tá? Menino, saiu e começaram a especular, né, os rolês aí de quem pode ser os novos Superman, novos Lex Luthor, né, novos tudo do filme de James Armas, né, e pintou aí que Rachel Brosnahan é uma das favoritas para ser a Lois Lane da nova geração. Né? Da nova geração é difícil. E eu tenho que dizer que eu gosto muito de Rachel Brosnahan como Lois Lane. Mas não era pra ser jovem essa pessoa? Ela só tem 32 anos. Não, mas o Superman ia ter 20? Assim, né? Mas é porque a Lois é mais velha que o Superman, né? Tá, mas não sei. Mas considera que vai ser feito um novo universo na DC, na teoria ela vai participar de mais coisa, né? E aí, tipo, daqui a 10 anos ela já não vai ser mais novinha, né? É, as outras pessoas que estão aí com os nomes na boca do povo, né? É a Emma McKay, a clone da Margot Robbie, né? Aí essa daqui eu achei que deu uma forçada legal, né? Que é a Phoebe Dino, que é a menina do Bridgerton, a casada com o Luke. Ah, tá. Eita, eu acho que porra, tem cara de som da Monga Lois Lane. Ah, não, mas ela é feia. Ah, não, ela é... Não. Ela, eu acho que ela não tem o porte pra ser Lois Lane. Sim, ser também repórter acho que não. Intrépida, não tem o porte. Ah, sim, né? Não tem. É verdade. Não tem. E a última aqui que tá na boca do povo também é a Samara Weaving. Né? Samara Weaving é do... Canoio. Red Casamento or Not. Sagrento. Casamento Sagrento, é. A primeira morta de pânico. Primeira morta de pânico 6. Eu gosto. É. Acho que não tem cara também de Lois, não. E eu acho que ela vai cair nesse mesmo problema da Rachel Brosnahan, né? De ter uns 30 anos também. Menina, é miada, você também não tem cara de Lois. Bota o Joy King, gente. Não vai ser o menino barraca do beijo, Clark? Tá ótimo. Já faz o casal, né? né? É, e aí, no, nos mais aí pra viver o Lex Luthor, né? Tá o Nicholas Hoult. Confesso que tenho interesse em ver Nicholas Hoult. Gosto. Né? E o David Koresnet, que tá aí como mais pra ser o Clark Kent. Cara, eu acho esse menino muito a cara do Superman, desde The Politician. Ele é mesmo. E eu acho ele bom até, viu? O pessoal reclamando que ele é fraquinho, não achei não. Não sei se... O fato dele ser muito bonito prejudica, né, minha percepção, mas eu acho que... É, ele é muito bonito. Menino, o Nicholas Hoult, ele tava entre ele e o Robert Pattinson pra ser o Batman, né? Ele perdeu, não foi? E aí, vai ser o Lex já Luthor na trilogia. Imagina perder uma Babel pra Robert Pattinson, né? Mas o Robert Pattinson tá muito bom de Batman, você. Tá não, jovem, tá igual a Eduardo. Cala a boca. Peter, sai daqui. Ai, eu amo. Alguém que pensa na internet desse viado. Homofobia pesadíssima. Quem também ganhou data de estreia, né, menino? What We Do in the Shadows e Reservation Dogs, né? Ganhar todo dia essa série tá estreando, tá voltando, tá acabando, não aguento mais. Meu Deus. Essa série que foi baseada na música do Capital Inicial, né? Uhum. Que você faz quando ninguém... Quando ninguém está olhando. Ai, ai. A quinta temporada de What We Do in the Shadows estreia dia 13 de julho, né? E a terceira temporada de Reservation Dogs estreia dia 2 de agosto. Olha aí. E, menino, falar de coisa aqui, né? Showtime tá perdido no personagem mesmo. Ah, eu amo. Showtime tá completamente perdido no personagem depois de fazer 732 spin-offs de Billions, Millions, Zillions, Trillions, né? Fazer Dexter New Blood. Agora estão em desenvolvimento sequências de Nurse Jack e Weeds. Nossa. Sim. Bom que assim, fazer com as que direito não fizeram, né? Deixaram pro outro canal lá estragar. Agora essas bosta que ninguém quer. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E assim, como se Dexter tivesse sido um grande sucesso, né? Aham! Uh-huh. Mas só você falou nisso já. Né? Já passou o spin-off de Dexter? Ah, muito tempo, né? Acabou muito tempo. Filho de Dexter matou ele. Matou ele, é. Sim. E virou um pouco assassino. Dexter ficou matando um viado branco. É verdade. Eu mandei pro Leoz a última cena de Dexter, que é um nível de atuação. É pavorosa. Pavoroso. Incrível. Quem também ganhou data de estreia, só tem isso, né? Foi o revival de Justify. Oh, sério que acabou ontem, né? Acabou ontem, né, menino? E aí a gente vai ter agora Justify City Primeval, né? De novo com Timothy Olyphant, né? A série estreia dia 18 de julho e vai se passar 8 anos após o fim da série original. E o que mais me espantou no teaser é que Justify é nos dias atuais, né, gente? Eu achava que era série de época, tipo... 1899. São cowboys modernos. É, não, viado. E ele vai ser cowboy moderno em Los Angeles. Amo. Ah, mas nesse caso, o reboot é justificado. É, Justify, né? Menino que também ganhou data de estreia aí, Avatar, O Caminho da Água, minissérie, né? Estreia dia 7 de junho no Disney Plus. Minissérie? Minissérie, porque esse filme tem 7 horas de duração, né? Garoto. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa essa semana foi que a filha de Jamie Foxx, né, semana passada, só notícia que ele tava morrendo, que muito triste, né, a família tava preparada pro pior, e essa semana a filha de Jamie Foxx falou assim: imprensa mentirosa, fake news, meu pai está em casa descansando, inclusive já está fazendo altos jogos. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim, né? E aí a Fox aproveitou e já anunciou que ele vai apresentar 2 programas na próxima temporada, tá? Lá na Fox também, excesso demais. Você tá bem, por que não apareceu? Ops! Por que você fica fazendo essas perguntas difíceis pra esses... Joguei posts? Algumas fake news e algumas verdadeiras também. Exatamente. Ele sabia que meu emoji era um limão. Ele não é inocente. Passado. Ai, ai. O que mais temos aqui? The Fear The Walking Dead voltou aí, né, menino? Pra sua última temporada com um salto no tempo de 7 anos. Né? Exato. Mas sobrou alguém do começo? Mulher, tem o Morgan, né? A Sapatão tá lá ainda? A Sapatão faleceu, né? Também, mas morreu em demanda, morreu lá. Mas trouxeram a mãe da Sapatão. Mas a mãe da Sapatão não tinha morrido? Não sei, ela tinha virado um zumbi de sangue de uma galera lá. Ficou não sei quantos anos desaparecida e agora ressuscitou o meu senhor. Que bacana. Meu Deus, perdeu todos os filhos. Sofreu muito por mim, tava aqui. Exato. E é isso, né, menino? Também tivemos aí o trailer, né, da última parte da última temporada de Manifest, né? Gente, eu fico chocado chocado que Manifest tá rendendo esse tanto. Viado, eu vi os trailers. Mulher, eu vi o trailer de Manifest, tem umas pessoas com as tatuagens brilhando, os negócios falando de ir pro céu, eu fiquei assim, transtornado. E a estátua? Apareceu? Não apareceu, mas deve aparecer, ai, com certeza. Menino, vou falar de CW, né? CW aí anunciou que vai fazer uma sequência do grande hit do canal TNT, The Librarians, né? Tá investindo bem nessas novas produções. Uhum. Exato, a grade deles é só série canadense esse ano, né? E All American. E Walker. Né? E Walker, são as únicas séries da CW. E aí, menina, a CW falou lá o novo Mark Pedowitz, que Pedowitz era muito melhor, né? Pedowitz falou que tem três séries na bolha, né? Que é Superman Lois, Gotham Knights e Homecoming, né? O All American Homecoming. Aí ele falou assim, menino, o season finale de Superman Lois vai ser de cair o cu da bunda, vai deixar um gancho inacreditável, mas... é uma série muito cara de fazer e a gente não ganha nenhum dinheiro com ela, né? Ou seja, né, final ou seja, vai ser, né, cancelada, né? Ou seja, o Silvio Santos vai gravar o final, né? Mas o Superman 2 não é aquela série que o James Armas falou que queria que tivesse mais uma? Exato, mas se o James Armas tem, pode botar o pau na mesa, ele pode levar Superman 2 pro Max. Né, pra ter a temporada final no Max. Que tem mais cara de Max do que de CW, né? Exatamente, exatamente. Bem mais. E até porque o homem já falou: é cara, não me dá dinheiro, porque vão manter, né? É, não. Por que, que eu não disse pro produtor não fazer um cliffhanger de Caio da Bunda? Não, né? É? Exatamente. Exato, ainda mais que a série estreou 15 anos depois de toda a temporada, né? Pois é. Olha aí, voltando ao assunto da ex de Faustão, né? Selena Gomez vai ter dois programas de culinária no Food Network. Pra ela ficar se cortando, fervendo a mão toda hora. Ela fez tanto sucesso aí com Selena My Chef, né? E agora vai ter dois programas. Um vai ser focado em receitas das festas de final de ano, né? E o outro vai ser, ela vai dar rolezinhos pelos Estados Unidos, encontrando chefes de cozinha. Para fazer grandes receitas. Também conhecido como Selena My Chef. Bum! Só não é na cozinha dela, mãe. Exato, Selena My Chef vai às ruas. Exato, ai, eu amo. Ela podia dar receita do sabonete que ela come, né, no clipe. Fetos. Como fazer construído seu próprio. Toda uma carreira gastronômica, gente. Quem também foi renovada aí, né, menino, foi The Kardashians, né, ela que vai estrear a terceira temporada, foi renovada pra mais 20 episódios, né? Achei que era 20 temporadas. Não, mais 20 episódios aí, e contudo, dando a entender que vão ser mais duas temporadas no caso, né, porque até então todas as temporadas tiveram 10 episódios. Garantido, muito copinho cremoso aí, né? Ai, que loucura. E aí, menino, o que aconteceu, né? A ABC revelou sua programação para a Fall Season, né? E o grande choque de monstro foi que nenhuma série estreia na Fall Season. Toda a programação da Fall Season da ABC vai ser reality show. Greve da ABC. Reprises de programas que já passaram, né? Tipo Abbott Elementary e Game Show. Então só vamos ter Grey's Sem Cristo ano que vem. Só no que vem. Olha. Tá? É, e eles vão fazer a versão sênior, né? Do The Bachelor, né? Vai ser o The Golden Bachelor. Vai ser dos véi. E aí, menino? Imperdível, hein? Temporada. Seguros pra mid-season, né? 9-1-1, Abbott Elementary, American Idol, The Conners, The Good Doctor, Grey's Anatomy, High Potential, Not Dead Yet, que foi renovada, né, pra segunda temporada, The Rookie, Station 19 e Will Trent, né? E canceladas da temporada. 9-1-1 e Station. 9-1-1, Station e The Rookie, né? E renovadas para a próxima... Renovadas não, canceladas, né? Alaska Daily, que vai estrear no Star Plus. Big Sky, The Company You Keep, The Goldbergs, né? E tem duas séries aí no, na, que ainda podem ser canceladas ou renovadas, né? Que é Home Economics e The Rookie Feds. Então, os rooks fedem. Os rooks fedem. E aí, então, a ABC não vai ter nada na Fall Season, né? Nada. Okay. Ai, gente, põe reprise das Desperate Housewives, Lost. Ajuda aí. E de série nova, né, a ABC só aprovou uma série nova pra próxima temporada, que vai ser um drama de detetive, né, com a Caitlin Olsen, a filha da Jane lá em Hex, a filha drogada da moça da Hex. Ela vai ser a protagonista, né, e ela vai ser uma detetive, uma investigadora. Gente, e aí as temporadas das séries que vão começar na Summer vão ser menores mesmo? Sim, todas as temporadas vão ser reduzidas. Por isso que estão entrando em greve. Né? Especula-se até o canal aberto tá fazendo menos temporada menor agora. Especula-se que vai ser entre 16 e 18 episódios, né? Mas acho temporada. Que eles estão fazendo essa programação assim já por causa da greve, né? É, porque tecnicamente eles deveriam começar agora pra começar já a gravar em agosto, né? Eles teriam que estar fazendo a pré-produção toda. Exato. É verdade. Então tudo parado. A gente falou aqui, né, da série daquele coco, né? É Based on a True Story. E é aquele coco e o Chris Messina. Baseado na história de Only Murders in the Building, né? Deveria ser. Todos os episódios vão estrear juntos, né? Sucesso demais. The Voice, né, menino? The Voice aí revelou quem vai substituir Blake Shelton, né, na próxima temporada. E quem vai fazer esse papel aí é Reba McEntire, né? Reba McEntire, que foi mega mentor dessa temporada atual, né? Que termina... Chegou que ela foi mega mente. E a Kelly Clarkson também não tá na próxima temporada, né? Ela tá fora. E aí o quadro de jurados vai ser Reba, o Niall, que continuou, e voltam John Legend e Gwen Stefani, né? Vai ser um show de falta de carisma inacreditável, né? É a primeira temporada que o Blake sai? Sim, é a primeira temporada que ele sai. Tá na hora, né? Mas aí trouxeram a esposa dele, né? Pra manter o contra-cheque, né? Trouxeram a esposa dele de volta. Manter alguém pago, né? Exato, alguém tem que botar dinheiro dentro de casa, né? E aí vai ser isso. O que mais tivemos aí, né? Kelly Clarkson passou aí por esse momento, né? De foi exposto lá, série de abusos no Kelly Clarkson Show, né? E a Kelly Clarkson, apesar de ter sido excluída lá do rolê, né? O pessoal disse que ela é muito legal, que ela é muito gente boa. Inclusive, Kelly Clarkson está pagando o salário dos roteiristas durante a greve, né? Pra ninguém ficar sem dinheiro. E... a pensão que ela recebe do ex-marido. Na verdade, a pensão que ela paga pro ex-marido, né? Que é filho da, Reba, né? Eita, porra! Olha tudo aí. Conectado. Sim. O ex-marido da Kelly Clarkson é filho da Reba e é empresário do Blake Shelton. Boom. Mas você tinha revelado que ela pagava uma pensão, ele pagava outra, aí eles dividiam não sei o quê, aí não podia levar o filho na escola, aí tinha que dar o filho do dinheiro do filho na escola na Exatamente. Pensão. Exatamente. Uma loucura. A ABC, né, menino, fez aí essa fall season toda quebrada. A NBC, inclusive, a NBC vai arriscar, né? Vai ter... Compraram... temporada de séries canadenses, mas vão ter aí três novas séries, né, pra fazer, e vai ter a volta de Quantum Leap, as Chicago's, Law and Orders, né, eles estão aí arriscando. Você vê o ponto de nada que a gente tá de série, Quantum Leap tem nova temporada. Quantum Leap tem uma nova temporada. E vale dizer que Quantum Leap é uma das piores audiências da televisão, né? É o que tem pro momento. É aquela do... que tem até na Globoplay agora. É do Raymond Lee pulando em vários tempos sem memória. Nossa. Existe isso ainda? Existe. Renovado. É que não é que foi quanto o Leap, eu lembrei de Big Leap. Saudades de Big Leap. Big Leap ficou com Deus. Big Leap ficou muito, muito, muito com Deus, né? E é isso, menino, que temos de notícias aí, novidades, né? Ah, vale dizer que a temporada de Law and Order Organized Crime, né? Vai ser de apenas 3 episódios, porque a série tá indo pra quarta temporada e já teve 6 showrunners, né? E aí, a série ainda tá sem showrunner, mas disseram assim, gente, a gente não tem história pra contar em 22 episódios, então vamos fazer uma temporada de 13? É isso, gente, bom senso. Certíssimo. Né? É isso. E aí vai ter. É sobrinho. E tá tudo bem. Mas, uma série que está chegando ao seu final, nesse momento quando estamos gravando aqui, Grey's Anatomy, né? Está chegando ao seu final duplo event, né? Casamento. Oh. Mas antes disso, a gente teve o pré-casamento, né? O episódio da última semana, né? Que foi um episódio sem muitos acontecimentos, né? A gente tá no pré-casamento há uns 10 episódios, né? Sempre provando né? Então. Grande evento da temporada é um casamento do Machis, né? E a premiação de Dr. Boca Murcha. E tivemos os indicados ao Catherine Fox, né, meus amigos? Olha, pegaram assim, gente, quem é que tá boiando em Grey's Anatomy? Vamos dar um plot pra ele. Quem que a gente precisa reunir com as pessoas que saíram da série? Ah, do Tomás Winston. Meu Deus do céu, cara. Aí eu só me vi a reclamação do Owen, da Amelia e da Bailey. A gente tá fazendo isso aqui há tanto tempo, ninguém nunca nem aí. Nem aí porque eu faço um monte de cirurgia de rim, não sei o que, blá, blá, blá. E a Amelia curei Alzheimer. Ah, não, Alzheimer não, curei Parkinson, ninguém liga. Uhum. Não, e aí o Dr. Boca Murcha ganhou um prêmio pra ser ausente, gente. Não, e a Bailey praticamente é a inventora da medicina nos Estados Unidos, né? Pois é. Uhum. E grande aborteira, né? Gatinha assassada. Cadê o prêmio de Addison por abortos no atacado, né? Assim, eu não lembro qual é essa grande cirurgia trailblazer que o Boca Murcha fez. Né? Eu não lembro, porque ele foi tão ausente na temporada. É um negócio de coisa de órgão que ele inventou, plantou, não sei o quê. Mas assim, é tão avulso. Porque ele ficou ausente tantos episódios que realmente não dá pra lembrar. Né? É porque a do Coração da Manteiga é icônica, né? Mas, é, não, isso a gente lembra que ele fez lá o Coraçãozinho na Manteiga e, pô, sucesso demais. Coração da Manteiga é ótimo. É que eles fritaram o Coraçãozinho na Manteiga e botaram de volta no corpo. Dividiram o coração em dois, depois reavivaram, loucura. E eu tenho que fazer um statement aqui, gente. Eu quero deixar um recado para a dona Krista Vernov. Se ela matar Maxine, eu vou agredi-la, tá? Eu já te falei pra você aceitar que vai rolar. Porque Max já é a maior personagem. O mate de Jules, né? Quem descobriu o nome da velha. Ela vai matar essa velha, gente. Não, sim, não tem nem claro. Como. Até porque cada episódio surge um ciricutico diferente na velha, né? Pois sim, é. Exato. A velha tá de boa, de repente toma uma queda no banheiro. A velha tava lá só transando, do nada pegou uma sífilis, uma gonorreia, uma hemorroida, pegou todos os DST. Já começou com confusão mental, né? Daqui a pouco, meu filho, uma parada cardíaca já foi. É, gente, mas assim... Isso só levar um jovem junto, né? Ai, meu pai. Não, e assim, a Maxine, pra mim, ela é muito boa. Ela é muito boa, pessoal. Ela é maravilhosa. É. Ela é muito boa. Ela dá de 10 a 0 em vários personagens de Grey's Anatomy, vale dizer, né? Eu tenho que dizer que também já estou cansado do homem dos ossos de vidro, gente. Estou cansado desse homem já, homem chato. Ele tem muito propósito, né? Só fica dando em cima da Joe, o Link fica com ciúminho. É basicamente pra dar essa chacoalhada pra fazer o Link e se declarar, né? O bom que a gente... Sim. Não, eu adorei que ele fala assim, ele falou que você tem olhos de princesa da Disney, você quer a Joe. Você tá falando que eu não tenho? Mas eu amei a Suda. Ai, não sabia que eu podia ficar de vela na sala de né? Hospital. Esqueceram o plot, né? Que Jô tem a filha que tá ficando surda, né? Agora não, Jô disse que tá tudo resolvido, não, já agendou várias consultas. Cada episódio ela fala, solta uma frase sobre isso. Tudo aquilo que ela tinha medo, de repente passou. Isso. A tecnologia tá aí, né, gente? Afinal. Sim. Assim como o Shepherdinho depois foi diagnosticado no corredor, tudo agora é TDAH, né? Ai, porque quem tem TDAH sente a morte do paciente muito mais forte. Eu falei assim, tá. A gente que não ódio. Tá vendo Grey's há anos, as pessoas sofrendo horror, morte de pacientes, agora só o Shepherdinho sofre, porque ele é TDAH. E a desculpa que eles deram, ele tem a família inteira de médico, mas só o Dr. Boca Murcha que descobriu, né? Sim, e ele ainda, sempre acharam que tinha algo de errado comigo, não alcancei pra tentar. Falei, gente, 2023, você me jura? Essa porque história provavelmente ela era chato, né? E aí, exato, se era só um família, insulto. Né? É nobody cares real. Nobody cares real, né, gente? Não, e aí ele fica assim, não consigo um diagnóstico, não sei o que, estou lendo. Vai atrás, amigo, você tá no hospital. Tipo, procura, vai fazer remédio que o Dr. Boca Murcha acha que ele tinha obrigação de estar tomando remédio ajustando, né? Então, já que tá diagnosticado por Boca Murcha, vai atrás e toma. E para de encher o saco. Ai, gente. Mas se aparecesse sem camisa, com as costas, você não ia estar falando isso dele. Claro. É, exatamente. Se ele aparecer sem camisa, com as costas e não estiver falando dessa chatice dele, já ajuda. Mas ele fez a declaração, né? No final. Mas eu gostei dessa cena, eu achei bonitinho. Falando, não, cara. Não, primeiro que ele chegou e falou assim: Simone, é o seguinte, descobri que as pessoas que têm TDAH guardam as coisas pelas mesmas, né? E aí não falam que tem que falar. Mas assim, em casa não, você é maravilhosa, não sei o que. Eu achei bonitinho o jeito que ele falou, apesar de ser o pior de todo mundo. Porque isso não declara assim, aquela boca, né? Torta ali, aí pronto, né? Já seduz. É porque assim, eu não ligo pra ele, Simone, mas assim, já que é pra Simone não casar mesmo, que dê essa emoção mínima. E não ligo pra Blue, com o Julius também, né? Só liga o Panhaçuda com o Helm, que é o casal da geração. Viado, deixa eu te falar que a gente já tinha visto a cena do final desse episódio, né? Sim. Você tinha mandado pra gente. E eu jurei que isso tinha acontecido no final do episódio passado. Ah, mas eu sempre acho que essas cenas de Helm são do episódio... Porque a gente também viu a do Schmidt, né? Dela falando exato, que ia... exatamente. Aí, tipo, aí eu fiquei... Aí, durante o episódio, a Helm falando que ainda não tinha... É, que ainda ia conversar com o chefe. Então eu digo, gente, mas vai conversar de novo. Ela não já conversou. Exato. E a Schmidt falando, faz o que ela quiser. Eu falei, gente, mas ela já disse que ela quer. Exato. Mas ele já disse que vai fazer o que ela quiser. Sim. Mas é pra ter certeza que vai fazer o que ela quiser, que ela quiser, que ela quiser mesmo. E aí, e a Suda só foi incentivada a falar com o Helm porque o Dr. Ossos Quebrados ficou falando, né? Você nunca vai saber se você não perguntar, não sei o quê. Ah, é? Ele, foi ele que falou que ela tinha que perguntar, né, pra mulher. Exato. Ai, gente. Ah, mas tão bonitinho o Helm dizendo assim, ah, sou tua chefe, mas ainda não sou. Então vamos logo resolver isso aí. É, até porque isso é um grande empecilho em Grey's Anatomy, né? Exato. A gente Mitch podia morrer, né? Agora, nesse final. Ah, não, bichinho. Deixa a gente Mitch chatão, hein? Deixa só a Helm de. Fala em Schmidt, gente. Ninguém falou o final do doutor que ele catava, né? Tava em outro estádio. Tava em outro estádio, é. Outro estádio? É, eu não lembro. Ele era itinerante. Né? Itinerante. Foi. Ele só ligou no zap e falou assim: menino, tô em Montana, que loucura. Ah, eu não lembrava disso. É. Mas é aquilo que o Taylor falou, não sei se foi aqui ou se foi off, né? Que a Helm passou 2 anos afastada do hospital. Ah, sim. E aí vai voltar como chefe dos residentes, um pro Schmidt. Né? Vai ter 9 ou 8 semanas de férias, né? Não, o Schmidt ficou passado com essa quantidade de férias que a Helm vai ter. Ele teve uma invejinha ali naquela hora. Não, e ele ficou meio assim, porque ela fala assim, ah, vou te avisar com bastante antecedência. Ele ficou com a cara assim de fudeu. Como se ele já não fizesse trabalho sozinho. Como se já não fosse tudo nas costas dele. Exato, tipo, pelo menos ele vai ficar com ela ajudando um tempo, e aí depois ele pode dizer, então, eu tô no mesmo carro que ela, eu quero essas férias também. Uhum, até porque a ordem do hospital agora é zelar pela boa forma dos funcionários, né? Dar dinheiro pros residentes. Exato, esse fundo aí que só Yasuda vai pegar o dinheiro do e as carinhas de não gostei de Winston, toda vez que a Amélia aparecer perto dele. Nossa! Ai, gente, que muito adulto. Desse homem, nossa, gente. Ela aparecer e virava as costas e andava. Ai, que piada. Sim, liga. Faltou dar língua pra ela, sua feia. Feia, boba. Enquanto isso, o Tiff tem obrigado a tomar com a murcha e receber piado, o piado, ele quase botou uma arma na cabeça de boca. Fala assim, acho um desrespeito. Ele fala assim, é um desrespeito minha esposa. O prêmio de minha esposa, você dizendo que você não vai, tá? Um desrespeito à minha esposa, ao hospital, a mim, a Meredith, a todo mundo, ao Brasil. Uhum, a sua vaca. Exato, você não querendo ir, que absurdo. É, Dr. Boca, Mochi e Meredith, sempre um casal muito maduro, né, gente? Aham. Uhum. Ai, ela fingiu que não viu minha ligação. Ah, passei um ano sem falar com ela, porque ela não disse eu te amo de volta. Ah, você virou as costas pra mim e foi embora quando eu mais precisava de você. Ai, imagina... Será que a gente vai ter um encerramento de Otoboca Mucha na série junto com o Heredito? Ai, vamos ter aí eles caminhando rumo ao sol, né? Aquele pode. Solzinho do fim de tarde, sol baixando, uma loucura que vai ser. Que eu não vou aguentar do Otoboca Mucha mais uma temporada de cara amarrada, não, gente. Se ele aparecer, né, Ney? É, mas ele tá aí ganhando prêmios, diagnosticando os internos tudo. Ganhando milhões, e você aí reclamando dele. Exato. Como é que Helm vai cuidar do bem-estar dos residentes, ser o grande mentor dos residentes era do Boca Murcha? Ai, ai, ai. E aconteceu alguma coisa com o Tédio essa semana, gente? Que Tédio também, não. Né? Tédio acho que tá só mexendo na papelada mesmo. Ah, ela tava com o Shepherdinho pra operar o homem que morreu. Ah, é verdade, o homem que morreu. É. Que ela falou, se você não fizer a operação, você vai morrer. Exato. O Shepherdinho convenceu o homem a operar pra morrer, né? Uhum. Exatamente, uhum. O homem... Não, pelo amor de Deus, quero chegar nos 30 anos. Tem pena de mim. Aí ele fala assim... É, e vale dizer que assim, o Shepherdinho perdeu um expediente inteiro de trabalho pra convencer esse homem. Então um monte de paciente morreu enquanto ele tava fazendo outras coisas. Uhum. E aí, no final, o homem ainda morreu como temia, né? Não, isso foi muito zoado, porque eu fiquei mal pelo homem, né? Que o homem fugiu do hospital e falou, pelo amor de Deus, só quero chegar até os 30 anos, me deixa. Opa. A gente falou assim, ah, mas você pode estourar o negócio ali, o aneurisma, você pode morrer. O aneurisma dele não era na cabeça, né? Fiquei meio confuso com isso. Foi ele que tava dentro da máquina quando o Julius e Simone estavam conversando, fofocando, e ele começou a sentir coisa lá dentro? Uhum, foi. Não, foi ele ou foi a véia? Não lembro. Foi ele que tava dentro da máquina. A véia. Ele não chegou aí a operar, ele... É, porque ele tava fazendo os exames e aí ele já rompeu o negócio antes da operação. Não foi GPDinho que matou ele, não. Então... Ah, é verdade! Que até perguntaram assim, mas você vai operar ele aqui em cima do negócio do bagulho? Isso, abriu ele no negócio do exame. Sim. É verdade, é isso. Aí Ted falou, não tem outro lugar. Vai posso... ser aqui mesmo, senão desculpa, ele vai não. morrer. Ele. Então não foi GPDinho que matou ele, foi Simone e Júlio. Não foi o Dr. Costinha que matou. Isso. Eu amo tua caixinha. Ai. Foi elas e Ted que matou. Sim. E Luke aí... fez algo ou só foi com o ciúme de Joe? Só foi com o ciúme de Joe. E aí quando ele falou assim, ah, vocês moram na mesma casa? Aí ela fala, somos roommates. Aí ele, sim, a gente mora junto. Foi isso. Então só falar assim, a gente cria os nossos filhos juntos. Sai daqui. Amo. E Owen? Owen reclamou que não foi. Ah, Owen reclamando que não ganha prêmio por ser traumatizado. É. Por não matar pessoas. É. Por dar droga. Não ganhei nem prêmio de eutanásia. Exato. Tem que mandar oi pra Portugal, que agora é autorizado lá. Vem cá, e depois que Bailey, que o povo começou a fazer ligação no nome de Bailey, ela deixou de ser perseguida também? Pelo visto, sim. Uhum. Não era só o telefone, né? Tinha gente indo na emergência ameaçar ela. Sim, tinha gente que sabia onde era a casa nova dela com o Ben. Pois é. Aí tal qual o Link que mata o homem lá, que todo mundo fica atrás, é só alguns episódios, né? Que isso é lembrado. É porque na internet as coisas passam muito rápido. Não, fiada, a Addison dizia que ela era perseguida todo dia, o povo saia jogando ácido nas pessoas ao redor dela, não sei o quê. Mas é porque a gente Bailey... não tá vendo ela, então ela pode ser perseguida. Sim, mas a Bailey tava rumo a ser perseguida igual a Addison. Botaram um monte de coisa no estacionamento e tal, o Ben já queria que ela abandonasse o trabalho. Não, Bailey, se você pensar nesse episódio que passou, ela só teve um negócio de mandar Jules, né, falar, sair de pé da velha, que é velha como família. Não quero você no caso, claramente Jules tava, não podia estar no caso, Bailey deixou. Depois falou, vai, Quan, fica no lugar dela, sou escrota, não sei o que. E o Dr. Mark Chang é muito bonzinho o tempo inteiro, né? Ele era tão bitch maior no começo, agora ele é um fofo. Depois né? Que ele tomou a chave de bússola, menino, nunca mais. Mas é que era não carece. Ele era também chato no início e aí agora... Mas deu uma demorada pra ele ficar bom, né? Esse Dr. Mark Chang ficou tipo em 5 episódios. É, uma sentada. Nem segurou o personagem. Você nunca deu uma sentada assim que faz você mudar a perspectiva de vida? Não. Gente, eu já falei, mesmo Yasuda, que eu gosto muito, a personalidade dela mudou completamente do começo da temporada pra cá e os outros a mesma coisa. É tipo, hoje eu tô afim que seja assim, o interno. Aí eles jogam a moeda pra cima e fazem a história que eles querem. É o chat GPT que tá escrevendo. Exato. Aí ele não consegue guardar, tipo, o que já rolou. Aí ele só vai. Mas assim, acho que a série tá bem melhor agora, nessa reta final, do que ela foi grande parte da temporada. Porque pelo menos a gente tá se divertindo de novo. Não, isso é verdade. A gente. Nos últimos, pelo menos, nos últimos 3, 4 episódios, a gente tem se divertido horrores. É, os últimos 2, hein. Os últimos meia hora do último episódio. Não. Porque a gente se divertiu, semana passada teve um episódio bom. Foi muito bom. Esse foi legalzinho. Ah, esse eu achei ok. Eu acho que, na verdade, tipo, eu já abstraí muito de procurar algum tipo de seriedade em Grey's Anatomy. Eu só aceito, gente, vai ser assim, é isso. As pessoas estão completamente malucas, né? Deveriam ser pessoas super responsáveis e maduras, só que elas não são, né? É, agora eu achei legal eles criarem a história da premiação, pra ser o último também, porque eu tava com muito medo de ser o casamento de Simone apenas e os adultos tudo lá. Uhum. Então, pelo menos, a gente vai ter uma função pros adultos no prêmio, né? Vendo o Maggie fritar coração. Vamos ter dois núcleos, né? Enquanto isso, Simone, né, tendo que largar uma de sua vida pra ficar com Costinha. E falaram que vai ter um cliffhanger pesadíssimo, né? É, Joel chorou, né, lendo o roteiro. Que vai mudar tudo. Não disse por onde. Vai mudar tudo. Quem que vai morrer? Será que o Weber vai morrer finalmente? Não, vai morrer a véia ou o paciente todo quebrado. Ou o Caterine, né? Que tá pela bola 7. É verdade, mas já pensou? Caterine entrega o prêmio pra boca murcha e fala. Caterine morre no palco. Tá. antes de falar o nome de Boca. E aí fica esse mistério, quem ganhou, as pessoas mais preocupadas, quem ganhou o prêmio do que Catherine morta. Exato. Mas assim, eu tava pensando que a Amélia tem um ponto, né? Que ela e Meredith curaram o Parkinson e não ganharam a porra desse prêmio. Uhum. E aí Dr. Boca Murcha fez uma cirurgia qualquer. É isso, né, gente? Pra dar plot pra quem não tem, né, gente? E eu amo que Richard fala assim pra Boca Murcha. Esse hospital está em probation, tá com o nome na lama, a gente precisa das pessoas, né, indo receber esse prêmio. E eu pensei assim, ué, mas vocês vão recuperar a reputação do hospital recebendo um prêmio da dona do hospital? Ops! Não, e ele só lembrou que o hospital tá em probation agora, né? Porque Tá gritando e humilhando os internos, né? Pois é. Pagando R$100 e R$100 limpo em um VR, né? E a Suda comendo rosquinha do lixo. Ai, gente, que plot. Eu amo esse plot da rosquinha. Ai, Cristo, você é uma safada, filha da puta. E assim, a Ted deveria se compadecer, né? A Suda ter que comer rosquinha do lixo, porque Ted um dia desse tava sem comprar shampoo, né? Tendo que comprar shampoo da marca do mercado, porque gastou todo o dinheiro no advogado pra Owen. Gastou 250 mil, segundo ela, não tinha mais um tostão. Mas agora já recuperou seu status, seu poder. É, que agora ela é chifre, né? Ah, eu tô aqui repassando mentalmente que a Suda começou como uma menina afiada, né, irônica, e de repente virou uma palhaça, assim. Falando de órgão paluso. Correndo agora, lixo, se abraçando. Agora não pode ver um atropelamento se treme todo. Involução de personagem. Bem, a Adelaide começou comendo Link, ai, me deixa em paz, não sei o quê. Aí agora tá toda apaixonadinha por Mike Ting, eu não quero me apegar. Como pode, meu pai? Só Simone, que é coerente, tá chatice, né? É, chata dentro do começo. E costinha, isso é gostosinho. É, e costinha, e tá bom que Simone lembrou que tem vó, né, gente? Sim. Que antigamente era Simone todo dia. Todo dia ela adianta o casamento por causa dessa vó, né? Cara, minha vó tá piorando, vou passar pra amanhã. E o casamento vai ser de manhã, né? Porque a velha perde o negócio depois do meio-dia, né? Olha, francamente. Gente, amo o Alzheimer do horário, né? Alzheimer de horário. Tudo. Ai, ai, gente. Sendo que assim, ela fala, minha avó tá ótima, mas ela acha que eu sou minha mãe. Então não tá ótima, né? Ela não vai nem saber que eu vou ser casando. Inclusive, vai usar o vestido da mãe pra ajudar a avó. Exato. Que momento vive o Brasil. Que momento vive a medicina, gente. Não, e assim, vale dizer que o noivo de Simone, que apareceu naquele episódio gritando com ela e nunca mais, se aparecer como outro ator, a gente nunca vai saber. Exatamente. Eu não lembro nem da cara dele. Pois é. Quem lembra, né? Personagem marcante, né? Que surgiu no episódio como o grande amor da vida dela, foi citado em outro episódio e vai aparecer no último. Ou não, né? Que vai que o último é ela dizendo, não casei mesmo, beijo. É, eu acho que vai ser uma coisa meio Avery e April, que vai ser uma coisa meio de April. Não lembro, mas como... Eu acho. E vai sequestrar ela, vai te levar daqui, Charlie Brown junto. Gente, adoro. Vai ser ele que morre no final. Aí vai mudar tudo mesmo. E aí vai mudar e impactar Grey's Anatomy pra sempre. Aí Joe chora, né? Ele vai morrer num incêndio, né? E os bombeiros de Station vão ter que ir atrás. E a cidade vai pegar fogo. Ai, gente, eu confesso que eu já tô muito triste porque vai acabar a Grey's Anatomy semana que vem. E a gente não sabe quando vai voltar. É, sai em 2024. Só ano que vem. Entendeu? E aí não vai ter mais podcast, gente. Como a gente vai fazer pra comentar Grey's Anatomy? É por isso que o logado vai acabar, né? Exatamente. A gente já tava prevendo esse movimento já. Acho que eu vou renovar o podcast só pra poder falar de Grey's Anatomy. Vai ser um podcast de Grey's Anatomy. A gente pode ficar voltando igual a Futurama depois que faz de Grey's, né? É. Ah, é verdade. Faz uma temporada com 10 episódios, outra com 26, isso, né? Ou pode fazer igual a série do Rick e Walking Dead. Fala que vai vir, aí a gente aparece isso. E fala que é o spin-off da série original, mas com as faz o Fear logado. É, não, é isso. Tipo, que acabou The Walking Dead, a história da Maggie e do Negan continuou, né? Aí é logado Dead City. Amo. Agora. O do de Grey's vai ser Logrey's Anatomy. Vai ser o mesmo plot, as mesmas pessoas, mas a gente vai fingir que é um spin-off. Exato. É isso, Ciara, o gado. Vai ser o spin-off. Vai ser por outra entrada no hospital que ninguém nunca viu, entendeu? Vai ser no estacionamento lá que ficou esquecido. Exato. Aquele estacionamento que é o mais distante, onde é atropelamento e precisa da ambulância pra levar. Ah, menino, inclusive, já dando spoiler. Sim. Já dando spoiler da pauta aqui, doutora Han Ficou tanto tempo estacionamento que ela virou policial, né? Sim. Apareceu, virou trainee do FBI. Olha. Tá. Ai, amo. Falando assim, vou fazer até o gancho, então, aqui pra falar, então, de Class of 09, né? Que no Brasil vai ganhar o singelo título de agente do FBI. Que loucura. Nossa. Fiquei passado, chocado. Achei o nome melhor, achei, porque Class of 09 numa série que se passa em 3 anos diferentes. É, mas a classe realmente é de 09, né? Ah, mas não sei porque varia tanto e as maquiagens não mostram qual é a época que tá direito. Até porque a Kate Mara tá velha nas todas as etapas, né? Para. Sim. E o dela não muda. Não, porque o dela, só na. No é muito futuro, sutil, né? Que eles deram uma mudadinha assim, uma grisalhada no cabelo. No cabelo. Mas pra não falar que é só a Kate Mara, o namorado da Kate Mara também não muda nada. Ele tá igualzinho. Nas linhas temporais. Ele não muda nada nas temporadas. Tá nas linhas temporais. Só quem muda é Jake McDormand, né? Que vai interessando com o tempo. Sim, e o Brian Tree Henry também, o que vira o. Uhum. Presidente do FBI, né? Ah, então vou falar de Class of 09, né? Que estreia no Star Plus no final do mês que vem, tá? Quando acabar de passar, ele estreia no Star Plus. Ah, pra poder estrear inteiro, pras pessoas ficarem uma série eletrizante, né? Pra você ver toda de uma vez. Exato. E vale dizer que a série já está com dublagem e com legendagem em português, né? Porque quando você compra o arquivo na Apple TV Plus, ele vem com a legendinha em português e outros milhões de países. Maravilhoso. Uhum. Inclusive falei com os meus amigos, peguem esse arquivo aqui na Apple TV Plus que ele já vem com a legenda. Outra que também veio com legenda foi a da Gina Rodrigues. Eu também consegui as cópias com legenda. E ela vai estrear só agora também no Star Plus também, né? Você tá vendo ainda? Não estou morta, não. Ah, tá. Ainda não tá morta. Tu? Quê? Tu não tá morta? Ainda não. Não. Ah, tá. Você que tá morta pra mim. Quê? Essa outra coisa. Quero. Mas aí, então, Class of 09, né, é minissérie, gostei disso, né, minissérie, protagonizada por Kate Mara, Brian Tree Henry, Jake McDormand, Will de Sense8, e mais uma moça que é belíssima no presente. E né? A Suda Roommate, né, que passa e Suda fome roommate. E não tem dinheiro pro uniforme. Pra comprar calça, eu não tenho dinheiro fala pra comprar assim, calça. Vou embora, gastei dinheiro da passagem aqui, me ajuda a voltar pra casa. E tem também o Homem de Looking, né, tem o Homem de Looking também. Ah, o Rich, né? Richie. Que é o homem que aparece pra Kate pra dizer que o FBI mente. E aí, menino, tem tudo pra ser aquelas séries, né, de investigação tradicionais. Porque na sinopse diz assim, um grupo de agentes do FBI se vê às voltas quando um deles morre. Só que até agora nenhum deles morreu, tá tudo exatamente, bem. Eu fiquei, gente, será que eu perdi alguma coisa no primeiro episódio? Porque eu não vi ninguém morrer. Mas só eu vi esse homem de looking. E quem morre é a menina, né, a Yasuo. Ela não apareceu, Yasuo? Ela não apareceu no futuro ainda. Ela não aparece no futuro. Ainda? É, mas eu não sei, acho que teve alguma fala que me deu a entender de que ela tinha morrido, eu não lembro. Assim. É porque assim, se eles forem querer fazer o Reunion como o material promocional da série dá a entender, porque Reunion a premissa era essa, um deles morreu e um deles matou. Mas, Taylor, ela não morreu sabe por quê? No episódio 2, ela tá conversando com o Will de Sense8, e aí ele fala pra ela assim, ah, você vai encontrar a fulana? Aí ela fala assim, vou. Aí, há quanto tempo vocês não se falam? 9 anos. Ela tá viva. Ah, é porque assim, na verdade, no futuro, futuro é o mesmo, só aparece a Kate Mara, o Will e o Negão. Isso, aí agora provavelmente... Não, mas ela comenta mesmo com o menino, e ela vai encontrar com ela depois de 9 anos. Depois de 9 anos, exato. É, pode ser Jake McDormand também, que morre. Não, mas ela fala que é a mulher. Até porque o Jake McDormand já tinha aparecido no começo do episódio, que ele vai lá. Mas ele casa. Aparece na linha do meio, né? Não é não? Não, porque... na linha do futuro. É. Do futuro. Que ele tá combinando. Ah, é, que ele encontra ela no... Exato. É, que as séries, ah, não, se passa em três linhas temporais, né? Tem o passado, que é 2009, obviamente. Quando eles se inscrevem. Pro FBI. Aí tem o presente, que é em 2023. E tem o futuro, que é em 2034, né? E aí, essas histórias tecnicamente vão se interligar, né? E eu achei, assim, a ascensão... Mas a pessoa que tá morta é em 2022 ou 2034? A pessoa que tá morta é em 2034. Quatro. Então não é o futuro, é o presente, né? Porque se a série é sobre a pessoa que tá morta, o presente é nessa linha aí, entendeu? Esse passado. Olha... É verdade, faz sentido. Você faz tem um ponto. Sentido. Você tem um ponto. Mas eu confesso, assim, que eu fui, assim, eu vi o trailer e não tinha achado umas grandes coisas, né? Mas eu confesso que assistindo os episódios, eu gostei bem. Eu gostei bem. É, ela não é uma série de ação. Ela não é uma série de ação, né? Mas ela é uma boa série, assim. Eu tô interessado pra saber o que rolou, porque, tipo assim, o personagem do Bradley Henry, tipo, em 2023 ele é um agente de campo. Aí, tipo, 11 anos depois, ele já é presidente, já é o chefe do FBI, há muitos anos já tá querendo renovar o mandato dele, tá, tipo, como ele conseguiu essa pulada, né? Até porque ele quase foi eliminado em 2009, né? Porque não conseguia fazer o tempo da corrida. Isso. Né? Porque sedentário. Se fosse Zanon, tinha feito. Porque Zanon tem o quê? Pernas grossas. É fit dancer. Zanon é fit dancer, né? Mas... atleta, né, gente? Isso. Né? Como é ser atleta, Zanon? Não sei. Quando você souber, também me avisa. Porque eu não sou. Eu tive a impressão, assim, eu só vi o primeiro, né? Que eles não sabem mexer tão bem nessa coisa das linhas pra deixar a gente interessado, porque, tipo, tem uma cena que a Kate Mara tá discutindo com o Will, e aí ela fala, e depois eu fiquei pensando, por que que a gente terminou? E aí volta pro passado e tá ele chamando ela pra sair, não sei o quê, aí a Suda fala assim, ah, tá, vai namorar, não sei o quê, já tá rolando. E eu fiquei assim, tá, mas eu já sei que ela tá puta com ele no futuro, porque eles terminaram agora, eu vou ter que ver eles começarem a namorar, por quê? É porque ela fala que tá bolada com ele porque ele terminou, por causa do rolê que ele não explica qual vai ser a missão dela, né? E na verdade a missão dela é se infiltrar na equipe da amiga. Isso. Mas você concorda que eles podiam ter feito um suspensinho sem falar que eles namoraram e terminaram e voltar pro passado pra gente ficar na dúvida? Exato, mas a gente vê a Kate Mara, o tempo todo e o Wilson Sate igual a Lily Rabe aqui nessa foto minha, né? Eles estão o tempo inteiro assim, um pro outro. É, mas a gente sabe que ele é viado, né? O quê? É porque o ator é viado. Ah, é viado? Então isso deve facilitar muito pra fazer a cena de pegação. Por quê? É, porque a moça se sente mais à vontade. Entendi. Mas eu entendo essa questão da. Eu acho que você querer trabalhar com três linhas temporais é certo pra dar merda em algum momento. É, porque assim, falando de Reunion, que era uma série bastante ruim, mas que a gente gostava, eu acho que eles deixavam a curiosidade fluir muito mais, porque era aquilo, ia aparecendo aos poucos as pessoas em cada linha, você não entendia muito bem, tipo, qual era a relação entre eles. Acho que essa série, ela já meio que entrega tudo que poderia ser legal e segura as outras coisas que você fica assim, tá, mas não me importa. Exato. Mas assim, acho, né, você já sabe que a série corre o risco de ser ruim, porque você tem o quê? Mark Pellegrino no segundo episódio. Viado! Surgindo do nada, resgatado da CW, gente, que esse homem fazia tudo na CW. E ele tá um toicinho, né, nessa série também. Adoro um toicinho. Tá um toicinho violentíssimo, né? E aí, tipo assim, o grande mistério que é Raul Castilho invadindo a casa de Kate Mara, falando assim, FBI mente, FBI é Globo, não sei o quê. Uhum. E aí, eles vão atrás de você, e aí os alarmes, não sei o quê, chega todo mundo, e aí, Kate Mara, ele não falou algo. Ela podia ter editado, ele falou com o FBI, mas eu não acreditei nele. É, agora eu não sei, Taylor. Mas ela acreditou, né? Ela acreditou, mas ela podia ter dito o que ele disse, porque afinal eles já sabem que ele tava contra o FBI. Uhum. Em vez dela ficar dizendo, ah, não entendi o que ele falou, é minha irmã. É, tá. Porque agora ele não falou nada demais, assim, nada que ela possa ir atrás com provas, entendeu? Uhum. Ela pode fazer, ah, ele surtou, falou que vocês estão atrás dele, não sei o quê, muito doido, né? Mas pode ser que eliminassem ela. É só pelo fato dela saber que existe um pessoal contra o FBI. E ela ainda acha que ela dizendo, não, né? Disse nada, eles não vão saber. É, mas aí, né, na teoria eles não têm o que argumentar, né? É, ela não usou o cartão também que ele deu pra ela. Ainda não. Usou, né? E, tipo, o chefe do FBI tava investigando ela, né? Ela fala, ah, tô sendo seguida. Ele, não, tamo te protegendo, amor, fica tranquila. Tudo em casa. Imagina, né? Seguida? Que isso? E eu não sei, Taylor, se o rolê lá que eles acham que a gente que morreu no segundo episódio acha no sótão lá, que tem tipo no porão, que tem as fotos de geral da FBI, se isso tá interligado com a merda no futuro. Eu acho que sim. É, porque o que eu entendi é porque eles falam durante o segundo episódio que teve um incidente, né? Teve um... Algo aconteceu no FBI, tipo... um ataque, alguma coisa do tipo, né? E que foi e que teve, gerou consequências pra todo mundo. E aí eu acho que é esse que é o Marco Pellegrini e a gangue que vai aprontar, né? É, até porque ele não foi preso, né? Exato. Ai, gente, desculpa, em 10 episódios de Quântico, que foi o tempo que a série durou antes do primeiro reboot criativo, aconteceu muito mais coisa nesse FBI do que nessa série. Teve uma explosão, né, no começo da temporada. Nossa, Quântico. E Quântico toda hora corta as pessoas pegando nessa série. Oh, tem algumas coisas acontecendo. E Priyanka Chopra, né, também, né? Pô, você comparar Priyanka Chopra com Kate Mara, tá indo. Kate Mara! E olha que eu gosto da Kate Mara, mas, né? Agora esse personagem do Brian, né? Como eu esqueci o nome dele na série. Uhum. É... Não sei, eu tô achando muito estranho, sabe? Ele é muito esquisito, né? É, tipo, ele é o desconfiado de tudo e de todos, e tipo, ele nunca dá uma resposta assim muito direta, é sempre... É o mestre dos magos. Tá sempre cortando as pessoas, assim, porque a Kate Mara tenta até se aproximar dele, né? E aí, tipo, ele fica toda hora cortando ela e tal, entendi exatamente qual é, não, e ele, tipo, o Rich deixou lá na tela passando aquela mensagem dele repetindo várias vezes, né? Da Sim. segurança. E tal, de não sei o Exato. Que. Né? É, porque aparentemente no futuro ele quer ser o dono de tudo, né? É, eu acho que ele é o vilão, na verdade, né? Sim, eu acho também, né? Até porque fica assim, tem uma hora que ele tá conversando, acho que com o assistente dele e tal, e assim, pelo que ele fala, dá super a entender que, assim, que a humanidade errou, né? E que é por isso tudo tem que ser controlado pela TI. Exato. E eu acho que o vilão vai ser Jake McDonald. Porque ele aparece muito pouco, ele é o primeiro a conhecer a Kate Mara. E a Kate Mara fala assim, você não se sente confortável com as pessoas, né? É, assim, eu inclusive achei que eles iam ter um rolinho. É, eu acho que ia ser muito mais química do que com o Will, inclusive. Porque o Will claramente não tá afim dela. Eles iam ter um rolinho gostoso, eu achei. Cara, deixa gay pegar a mulher. Não, o negócio não é nele seguir. Que tipo assim, as cenas entre eles têm zero interesse de ambas as partes. Ah, que isso. Ela tem mais química com o Yasuda do que com ele. Inclusive, Yasuda... eu achei que Yasuda tá afim de Kate Mara. Eu também achei. Eu também achei. É. Inclusive, quando elas se encontram no presente, eu falei, que gostoso quando colocou a mãozinha na cintura da Kate Mara pra entrar no exatamente. Restaurante. E ela tá belíssima lá no vinho e tal. Até porque quando Kate Mara se oferece pra comprar calça pra ela, ela fala assim, eu preciso que você fique aqui. É, eu vou precisar de uma amiga. Ela, você nem me conhece. Ela, ah, eu já sei. Anitta deu aula pra ela de como chupar pra gozar em 2 minutos. Olha. Que tá acontecendo, gente. Mas não foi que a Anitta falou que ela faz uns chups aí que 2 minutos fica todo mundo todo babado? Uma loucura. Gente. Eita, falou que como faz chup. De mulher, né? É, falou que faz de mulher. Nas amigas. Ensinou as amigas como fazer os chups. Entendi. Falou que ensinou. A gente ainda não sabe mais o que fazer, né? Pra chamar a atenção. Porque nada surte efeito, mas ninguém se espanta. Exato, e ela não precisa disso, né, viado? Porra, a gatinha tava lá na gravadora, sinistrona, e de repente manda um... Ai, gente, faça um chup nas minhas amigas aqui, ensinei todas. Ah, mas é igual a... Como que é o nome daquela cantora que eu gosto, da About The Bass? É Meghan Trainor. Meghan Trainor. About The Bass. Que tava com a música super hypada, não precisava ir do nada, porque meu noivo tem um pinto muito grande. Ai, toda hora ele é folosa, me xoxota, não sei o que. Gente, por que você tá falando isso, garota? A folosa minha xoxota, gente, olha. Todo dia ele guarda o pau do marido, um inferno. Todo dia. Nossa, o pau dele é muito grande. Uau, que loucura. Ai, ai. Mas assim, eu confesso que eu estou animado, né? Estou animado de verdade. Provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa já saiu, né? O episódio 4. E eu tô assim, atento. Atento pra saber. Eu também vou assistir. É isso. E a gente vai contar pra Zanão, que não quer saber de série de espionagem, mas foda-se. Menino, eu jurava que vocês nem iam assistir mais essa série ruim. Eu achei que vocês estavam zoando. Não, mulher. Eu e Taylor Gosto estamos mesmo da classe. Eu achei de boas. Não... Eu também não. E os episódios, Anão? É episódio de série normal, 40 minutos. Graças a Deus, né? Apesar de ser do FX. Porque eu confesso que quando eu dei o play, eu falei assim, vai aparecer 1h01 e eu vou me jogar daqui. Aí quando apareceu 48 minutos, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí depois o segundo, que era 41 minutos, eu falei, meu Deus, que coisa linda de novo. É. Eu, apesar de não ter gostado tanto, se eu comparar com a outra série do suspense da pauta de hoje, né, que é Cidade do Fogo, eu achei essa aí, assim, um não, essa aqui é um manso, essa aqui é Emmy Winner. Trailblazer, né? É, Emmy Winner. Trailblazer, eu amo. Mas eu queria que o Leoz falasse de uma série Trailblazer que voltou pra sua terceira temporada, né? Aclamada pelos três fãs que existem, né? The Other Two, né? Essa série maravilhosa, incrível, né? Menino, eu não tava gostando tanto de Other Two nos primeiros episódios, não, né? Tanto que eu falei pro Sassi assim, ah, dá uma guardada aí pra quando acontecer alguma coisa mais engraçada. Porque eu acho que eles... The Other Two sempre foi uma série bastante exagerada, assim, acho que o humor deles é bem peculiar. Mas nessa terceira eles vieram, sim, com tudo, né? Teve a cena dos vampiros, que a gente comentou aqui que tava no trailer, né? Que o povo começa a ver que o Chase Dreams vai fazer 18 anos, eles começam a botar os dentes pra fora e tal, querendo comer ele. Exato. Isso aí foi engraçadinho, mas não foi tão assim. Daí, no segundo episódio, tem um plot que é o seguinte, Sassi, eu acho que você ia gostar bastante desse episódio. Ah. Eles vão fazer a primeira foto do sovaco do Chase Dreams. Como assim, do sovaco? Porque eles falam que, assim, a primeira grande transição na vida do cantor Tim que vira adulto é mostrar o sovaco, né? Uhum. É tipo o Júnior na banheira de miojo. Meu Deus. E aí eles falam o seguinte, a GQ tava muito querendo essa foto do sovaco, mas não conseguiu, eles venderam pra outra revista. E aí eles estão muito preocupados dessa foto ser mandada por e-mail e vazar. Então eles têm que botar ela num pendrive e fazer a Brooke dirigir até tal cidade, tipo, pra levar esse pendrive em segurança com a foto do sovaco de Chase. E aí eles, ela e o empresário, né, que é o Ken Marino, eles pegam várias armadilhas do povo da GQ na estrada, prendem eles como se fossem policiais, é toda uma loucura, pra poder pegar a foto, né? E aí no final, quando eles estão indo entregar a foto, o cara diz assim, ah, vocês são só um dos 8 caminhões que estavam vindo com a foto falsa, que na verdade a gente tinha que despistar eles pra pegar a verdadeira. Aí você fica aqui. Tá acontecendo. E aí, assim, esses episódios primeiro foi muito a obsessão do Carrie pelo filme, né? Enfermeiro da Noite, que era com o Ed Falco. Tinha que ser, né? Era Ed e Beanie Feldstein. E aí o filme foi todo gravado na pandemia, foi adiado 250 vezes, porque toda hora alguém testava positivo. E aí Carrie fica muito obcecado por esse filme. E aí Carrie começa a namorar o menino. Sabe aquele que era drag de Queer as Folk? Sei. Esse menino aparece pra Carrie e fala assim, ah, vamos ver o luar juntos, não sei o que, ser feliz e tal. O menino todo fofinho. Só que aí Carrie começa a namorar o menino e descobre que ele é um ator de método. Que ele tá preso num personagem de uma série que é tipo spin-off de Love, Simon. Ah, meu Deus do céu. E aí ele não pode transar com o menino, né? Que o menino tá nessa de tipo, sou virgem, sou não sei o quê. E aí Carrie toda na expectativa de poder, enfim, quando o menino sai do personagem e termina de gravar, ele consegue um papel num filme de Natal. E aí tudo ele fica falando, ah, não posso transar com você, com a minha família aqui do lado, eu vim só passar o Natal aqui, não sei o quê. Mas o melhor plot que eu contei pra Sassi, o não vai se interessar também, é o seguinte. É isso. Carrie começa a perder uns papel pra Dylan O'Brien, né? Falam que Dylan O'Brien é um nome muito mais presente na indústria. Eu amo, muito mais presente. E aí um dia ele é chamado pra fazer uma reunião com o Wes Craven, pra poder considerar um papel lá que o Wes Craven tá escrevendo. Aí chega Carrie no Zoom, e a mulherzinha é agente do Wes Craven. Ela fala assim, menina, espera aí, que ele vai conversar com as pessoas aqui candidatas hoje. Já volto pra falar com você. Aí nisso que a mulher sai da ligação, chega Dylan O'Brien no Zoom. E aí Dylan fala, ai, Carrie, que saco eu ter que fazer audição ainda, né? Eu sou muito famoso, eu fiz Maze Runner. E aí Carrie fica assim, o quê? E aí Dylan fala assim, ai, tô fedendo aqui, começa a cheirar o sovaco, vou tomar um banho. Você fica aí, vou desligar a câmera, tá? E aí Dylan fala, câmera, desligar, e sai. Tira na roupa. Só que a câmera não desliga e Carrie fica ali vibrada, né? Ó, oh, atento, né? Daí, menino, daqui a pouco tá Dylan no fundo tomando banho, esfregando as pernas assim na salinha. E Carrie vidrado na tela, chama o amigo dele, aquele amigo do Gay Minutes, né? Pra ficar olhando. Aí fala pro amigo, sai antes que ele volte. Aí ele, eu não sei fechar, não sei o que. Aí o amigo sai da sala, daqui a pouco o Dylan volta, e aí? Aí o Dylan volta, ligar a câmera, e a câmera lá, ligadaça, né? Aí, Carrie, tudo certo? Falei, tá, tudo sim. Aí volta a mulher do S. Craven e fala, Ai, menino, desculpa a demora. Ele decidiu ficar com George Clooney, tá? Não vai ser vocês. Aí, maldito George Clooney, não sei o que. A mulher sai, a Edila fala: bom, então tá, vou ali dar uma mijada, desligar a câmera. Aí o Kevin já tá fechando a tela do notebook, assim, de repente ele volta e fica lá vendo o Dylan Brown mijando. Eu amo. Gente, a que ponto o Dylan Brown chegou, né? É isso. Mas o melhor plot pra mim foi o seguinte: Brooke, ela era empresária de sua mãe, né, e de Trace Dreams. A mãe virou... Era apresentadora de talk show, ela virou dona da emissora, então ela tá muito cheia de segurança. A mãe é a Molly Shannon, né? Isso. Ah, eu amo Molly Shannon tá cheia de segurança em volta dela, todo mundo querendo conversar com ela, ela só querendo dar uma volta no Central Park. E Chase, nesse terceiro episódio, ele tá estreando o seu visual rato de... Que eles falam assim, ah, todo cantor, quando chega aos 18 anos também, tem que ficar parecendo um drogado, um rato, não sei o que tal. E tá Chase lá todo estragado, assim. E aí a Brooke, ela diz que ela quer sair da indústria, porque ela percebeu com seu namoro, que é aquele homem que a gente adora, Segarra, Josh Segarra. Que Josh Segarra virou enfermeiro, né? De verdade. Aí ela fala assim, ah, Josh Segarra tá aí fazendo bem pelas pessoas, todo mundo que eu conheço que era do mal tá fazendo bem, eu tenho que sair da indústria também e fazer o bem. Só que aí o que acontece? Quando a Brooke diz que saiu da indústria, ela fica invisível pras pessoas famosas. É óbvio, né? Então ela chega numa festa, ela fica falando, o povo, é a festa do DaBaby, o povo tá, você viu o que DaBaby fez? Aí, Brooke, o que DaBaby fez? E as pessoas não respondem, ela fala assim, ah, até parece, você não consegue me ouvir. Aí ela fica, meu Deus, você não consegue me ouvir? Aí ela vai conversar com um monte de gente que ela não tinha visto antes, que era o povo que já era invisível pra indústria. Aí tem uma mulher que ela fala assim, ah, eu trabalho com seu noivo, não sei o que, com o Jorge Segarra. É, a gente já se viu várias vezes, ela, sério, eu nunca te vi. Aí ela, a gente sentou bem perto na premiere de Night Nurse. Aí eles fazem um flashback do dia da premiere, né, do filme de Carrie. Aí Brooke vem e senta em cima da mulher. Meu Deus! Realmente, como se ela fosse um fantasma. Aí fica todo esse dilema de Brooke, ah, não posso sair da indústria, não posso voltar. E aí Brooke tá lá, invisível, aí o povo joga vinho nela pra poder ver. Ela é uma patifaria, mas é muito engraçado esse episódio. E aí a gente tá desenvolvendo a carreira dos irmãos, assim, ainda com esses exageros e Chase cada vez pior, né? Em seu rumo à maioridade, que ele já tá maior de idade, mas coitado, também não consegue fazer nada por conta própria. E o terceiro foi bem melhor do que os outros dois, ou então eu entrei no espírito da série que eu não tinha ainda encontrado, né? Será-se? É, eu acho que a partir de agora vai ser mais fácil. Porque os primeiros episódios foi uma mudança de tom, assim, muito, muito brusca. Vão ser quantos episódios? 8? Eu acho que são 8 ou 10, no máximo, mas acho que são 8. Então, depois você conta mais sobre Chase Dreams aí. Tá bem. Chase Dreams, coitado, quase não aparece, né? Só os The Other Two mesmo. Só os Other Two, né, mesmo? Loucura. E ele tá uma delícia, gente, esse menino. Tá de parabéns. Quem? Chase? Chase, que agora tem 18, né? Já pode... Eu amo as mulheres com os dentes de vampiro, viado. Olha. Eu amo. Mas você que virou internacional e viu Eurovision, jovem. Vitória da Suécia, né? Menino, emoções fortíssimas, né? Porque, assim, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa do sistema de votação do Eurovision, que eu não conhecia. Eu conheço o que eu aprendi no filme Eurovision. Então, porque é uma bagunça foda. O que que acontece? Eles começam... Primeiro tem que dizer que a apresentadora de Eurovision desse ano foi incrível. Maravilhosa, né? Incrível! Rebequinha de Ted Lasso, tava maravilhosa. Essa mulher tava lá esbanjando carisma, beleza, elegância, junto com Graham Norton, que não esbanjou voz, nada, né? Disso. Também, canta muito. E aí o que aconteceu é o seguinte... Tava uma comoção por conta da Suécia, porque a música da Suécia realmente é muito boa, assim. É uma música mais dramática, mais potente, tecnicamente boa, mas, pra mim, não tem cara de Eurovision, né? Porque, afinal, o que a gente conhece de Eurovision é a galhofa. E também tem a questão de que a Suécia, ano que vem, vai ter os 50 anos do ABBA, né? Então, tava meio que certo que ia ser pra eles. Uhum. E aí, o sistema do Eurovision é assim. Cada país que tá concorrendo faz um ranking... Tipo de 1 a 10, e tem um país que eles dão uma nota 12, que é quem mais ganha estrelas deles. Ah. Então tem esse júri técnico que vota, e aí vai meio que subindo, descendo os países no placar, né? E aí eu fiquei vendo lá a Alemanha com 3 pontos, humilhadíssima. Chipre, né, com aquele homem maravilhoso que eu te mandei, sabe, dos braços de fora. Saudade. Sempre ali no meio. E aí tava uma disputa muito acirrada entre a Suécia tava meio que no primeiro lugar do júri sempre. Acho que Israel e Itália também estavam muito bem cotados. E a Finlândia tava lá pelo quarto, quinto lugar. A Finlândia, eu vou tentar descrever a experiência que é a música da Finlândia pra vocês. O nome da música é Tcha Tcha Tcha, né, que foi o que eu cantei aqui na, na minha intro. E é uma música que ela é assim, por 2 minutos, ela é um metal muito pesado. Um negócio assim, assustador. E aí esse homem, que é tipo com a roupa verde que só cobre os braços dele, e aí ele tá lá com os dançarinos, tchá, tchá, tchá. E aí de repente, ele começa a fazer a dança do caranguejo, assim, tchá, tchá, tchá, e fica mexendo os braços de um lado pro outro, como se fosse, sabe, Sebastião. E aí vira uma galhofada incrível. Eu tava desde o começo, desde que eu vi Tchá Tchá Tchá na seleção das músicas, falei, tem que ser essa, gente, porque a gente tinha algumas boas competidoras, sabe? Portugal tava com Ai Coração, também muito boa, e tinha umas musiquinhas, tinha uma música, minha, que era um monte de gente com a roupa do Kim Schmidt, sabe, do que elas usam no bunker? Uh-huh. Era Sestra Sestra essa música. Só as meninas cantando Sestra, Sestra e com a roupa do Kim Schmidt. Meu Deus, que surto. Mas aí o que aconteceu? Eu percebi já durante a transmissão, estavam votando bem baixo na Finlândia, no júri, né, técnico. Mas sempre que votavam na Finlândia, o povo ficava muito animado. Gritava, tchá, tchá, tchá. Eu falei pro Henrique. E aí o Henrique já tinha me alertado que quando vira a votação popular, muda muito. Eu falei, ó, eu acho que tchá, tchá, tchá tem chance. E aí foi rolando as emoções. O povo da Austrália, toda vez que levava uma nota marromeno, ficava muito feliz, porque eles claramente não esperavam ganhar. E aí, o que rola depois que acaba esse júri técnico? É tipo, digamos que a Suécia tava com 300 pontos na frente, Tchá Tchá Tchá tava com 100 e poucos, e tinha uns, tipo, o segundo e terceiro lugar estavam ali uns 200. Só que aí quando começa o júri popular, eles vão, tipo, de baixo pra cima, em quem tá por último no júri técnico, eles vão dizendo, você ganhou tantos pontos da votação popular. A votação popular é tipo um proporcional também que cada país vota, e aí tem uns pontos que você não sabe muito bem quantos são, então assim, pode subir muito o negócio, e aí começa a dar uma loucura no ranking, ou pode meio que a Alemanha, que é o caso, ficar em último ali, como sempre. Daí eles foram subindo, subindo, deu uma mudadinha aqui. De repente eles falaram assim, Tchá Tchá Tchá recebeu 300 e poucos pontos. E aí Tchá Tchá Tchá ficou em primeiro. Tipo, quase no top 5, assim, tava todo mundo achando que ia dar Tchá Tchá Tchá. E a mulher da Suécia hiperventilando, a mulher tava com as unhas gigantes, assim, passando na cara, chorando. E o povo de Tchá Tchá Tchá, tipo, já ganhei, já ganhei. E aí, só que assim, a Suécia tava muito bem no júri técnico, né? Tipo... Sim. É o que a gente explicou, assim, pode falar. Não, que o júri técnico, igual no Dança dos Famosos, né? Isso, cara. Os artistas dão tudo 10, 10, 10, aí chega o júri técnico, 5,5. Isso. É porque o que o Henrique falou, se o júri técnico for muito bom, com um país que eles querem, né, realmente que ganhe, é difícil o público virar completamente. Uhum. Então, assim, aí quando chegou na hora da Suécia, o Graham Norton falava assim, a Suécia precisa de pelo menos 187 pontos pra ganhar. E aí eles deram uns 200 e pouco. Então, assim, foi menos o popular do que o da Finlândia, mas acabou, tô vendo aqui, a Suécia ficou no final com uns 583 pontos e Tchá Tchá Tchá ficou com 526. Então, tipo assim, o homem do Tchá Tchá Tchá tava muito confiante até o último segundo, eles foram eliminando os outros e falaram, agora só tem chance Finlândia e Suécia. E a Suécia virou no último minuto e a torcida foi abaixo, porque o que eu descobri depois no Twitter? Que Tchá Tchá Tchá tinha a torcida dos Doc Shoes, era a máfia. Gente! Meu Deus. É, era uma galera que tava comprando robô, alugando lan house e tal, coisa pra Tchá Tchá Tchá ganhar. E os Cartoon também tava? Também, os Cartoon, os Cactus, todo mundo. E aí o povo de Tchá Tchá Tchá já começou a xingar a mulher nas redes e tal, a mulher da Suécia, né? E a mulher da Suécia, assim, além dela ser muito boa, ela é, tipo, a segunda que ganhou o Eurovision 2 vezes. Sim. Ela foi a segunda vitória dela, então, assim, ela é muito respeitada. Só que aí os Tchá Tchá Tcharas, eles estão, assim, acabando com a mulher, ameaçando ela de morte, aquela baixaria que a gente conhece de fandom, né? E aí fiquei muito triste, mas por ela. Mas tem que ser os Doc Shoes, né, cara? Mas aí, assim, eu gosto de Tchá Tchá Tchá pela galhofa, mas eu não sabia que tava nesse esquema de compra de voto, sabe? Então eu pensei, que bom que não ganhou, apesar de ser a minha torcida da zoeira. Acho que realmente a Suécia estava muito boa. E a performance dela era tipo numa caixa de luz, assim, toda, sabe, dando sangue dela. Deu nome. Exato. Mas vamos ver se ano que vem, finalmente, Lion of Love ganha, né? Ah, sim. Mas será que pode botar Rosavik de novo? Podia, né? Ó, porque assim, eu vou ser bem sincero, ano passado foi icônico o Eurovision, esse não chegou perto. Ano passado tinha... Foi que a Ucrânia Gilda... ganhou, né? Foi, que não mereci também, né? A Ucrânia ganhou no voto da pena. Meu Deus! Menino, mas foi! Menino, me explica o Eurovision, eu nunca entendi o rolê do Eurovision. Eurovision? O que é? Como se procria? Essas coisas. Menino, Eurovision, eu não vou te dar a informação correta de como ele surgiu e tal, mas assim, basicamente, eles fazem muitos campeonatos regionais do país. Né, tipo, pra escolher a música que vai representar no Eurovision. E aí tem países que eles meio que estão sempre garantidos. Acho que é tipo Itália, França, Reino Unido, Alemanha, que tá sempre em último, mas tá sempre lá. Uhum. E aí, assim, tem alguns que não vão pra final. Tinha uns países com as músicas muito boas esse ano que não foram, porque eles vão... Final é aquele que passa, que todo mundo faz, é o evento tudo. Só passa isso, não passa os outros negócios na TV. Passa tudo. Só que... Porque, assim, tem os regionais do país que não passa pra todo mundo... E tem, sei lá, tipo, 4 semifinais até chegar nessa. E é engraçado porque, assim, eles apresentam a música exatamente do mesmo jeito, no mesmo palco, com os mesmos dançarinos, os mesmos movimentos. É até meio cansativo se você ver tudo, sabe? Porque tu fica vendo a mesma coisa várias vezes. Várias, né? Sim. E, assim, eles falam, chamam de Eurovision, mas pra Austrália eu tava participando, sabe? Então, eles vão... Esse do... Da final agora, acho que foram 37 países. Ano então passado, você imagina... Ano passado eles fizeram a versão americana, né? O American Song Contest. Sim, que ninguém viu, né? Só eu e Zanon. E a nossa torcida... e pra quem a gente tava torcendo ganhou. Boom. Eu assisti. Não, a gente assistiu, foi a Alexa que ganhou. Vi. Você assistiu e me mandou o vídeo dela. Alexa, mulher do Guimê. Não, e por exemplo, tem um país, tipo a França, como eles já estavam garantidos na final, eles não se apresentaram durante todas as etapas. Então a música da França foi meio que inédita na final. Graças e foi a Deus, uma bosta. Pelo menos uma inédita, né? E foi ruim. Isso é melhor pra eles? Porque aí ele já passa uma vez, as pessoas votam, ou não? Ele não ganha fanbase? Então, eu acho que a gente tava comentando, assim, pensando, né? Eu acho que pode ter um impacto, tipo, ah, a primeira vez a apresentação, só a música muito boa, pode ser que dê aquele, né, a gente que tem prótese sente um impacto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o lobby que eles ganham das músicas irem tocando nas várias etapas e tal é muito grande. Então, tipo, Tchá Tchá Tchá foi isso. Era uma música bizarra, mas que muita gente gostava. Então, pra essas votações populares, eles já vão meio que fazendo a campanha deles. Ah, entendi. E essas músicas estouram muito localmente, assim. Então, tipo, tem gente que construiu a carreira com base no Eurovision. Verdade. Acho que Laura Pausini já ganhou Eurovision, acho que a ABBA também, essa galera assim do pop europeu. O ABBA ganhou, é. ABBA ganhou, acho que foi com Waterloo. Foi. Mas eles não eram Manoskin. Ou pode famoso participar? Pode famoso participar. Eu acho que teve, basta se inscrever. Famoso que participou, não teve? Agora esses tempos? Ah, não sei se teve. Teve uma galera conhecida assim. É porque assim, famoso na Europa é sempre Dion um negócio. A Celine Dion já participou, né? Ó, e ganhou? Quem? A Celine Dion. Eu não lembro se ela ganhou, mas ela já participou. É verdade. Eu acho que ela não ganhou não, né? Vou até conferir aqui. É, né? Dá uma olhada aí. Eu acho que é um negócio que pra os charts deles, assim, porque a música na Europa, no geral, ela não costuma fazer o sucesso aqui, nem nos Estados Unidos, porque a gente pega muita coisa dos Estados Unidos, que a gente pensa de um popstar americano, né? Mas eu acho que tem muita coisa que acabou chegando que o povo participou de Eurovision antes. É um negócio que dá muita visibilidade. Conchita era do Eurovision? Acho que era. Conchita. Sim, Conchita até participa do filme. É verdade. Tem vários meio famosos que eles fazem o filme do Eurovision, né? Mas essa O Dion ganhou, sim. Ganhou, né? Pela Suíça. Olha aí. Essa música que ganhou foi a música da Suécia, né? Foi. Esse ano. Essa música da que ela cantou já era conhecida, já tocava antes, não já? Eu nunca tinha ouvido antes do Eurovision. Rapaz, que eu tenho quase certeza que eu já conheci essa. Eu tava vendo um vídeo aí. Tattoo, né, da Lorin? Um youtuber botou assim algumas músicas, né, que estavam cotadas pra ganhar. Eu tava ouvindo. E eu acho que era essa da Suécia que eu já conhecia. É como eles passam muito tempo apresentando a música, desde as regionais e tal, pode ser que ela já tenha ganhado uns charts assim durante, entendeu? Pode ser. Então. Porque são muitos meses de campanha. Menino, Julio Iglesias participou do Eurovision. Olha aí. Famosos, né? E tanto que assim, o Reino Unido ficou em segundo lugar no passado porque a Ucrânia recebeu o voto da pena, né? E o Reino Unido nunca tinha chance, assim, eles são meio que piada porque eles são sempre em último. E a música do ano passado era muito boa. E aí, como a Ucrânia, por motivos óbvios, não pode sediar, como eles ficaram em segundo, eles ficaram como sede desse ano. Exato. E aí, se eles terminaram em que lugar? O Reino Unido? Uhum. Menino, foi baixo, deixa eu olhar aqui o ranking de novo. Vixe. Porque Foi perto da Alemanha, a Alemanha ficou em último. O bichinho. Ai, gente, foi sua rainha. Faleceu. Ano que vem. Não, a chance deles ganharem foi tirada pelo prêmio. Quando tiver ano que vem, vocês avisam que eu quero ver como é que é o rolê todo desde o começo. É, então, eu não vi as etapas todas, o Henrique foi me contando. Mas o. A final a gente viu, já sabia meio, sabia quais eram as songs e tal, né? E aí a votação no final é muito emocionante, porque é isso, quando começa a subir os pontos, é barata voa, como diria o Sartre. Atual. E tu assistiu isso por onde, Shopping? Tava passando no YouTube. É. Ah, tá. As semifinais e as finais passam. O que que a gente fez, assim, que foi bom, porque a gente não tem muita paciência pra umas coisas. A gente começou a ver, aí na hora, porque, assim, eles passam as músicas todas na sequência, aí vai as propagandinhas e tal, aí eles começam a fazer vários shows de vencedor passado, de artista não sei o quê, então, assim, umas coisas que pra gente não interessou tanto. É. E aí, depois desse tanto de show, eles começam a votação. Então, a gente meio que foi pulando depois, sabe? A gente deu a pausa e foi pulando pra ver a votação, porque é meio tenso ficar vendo toda a festa. 17 horas do Eurovision. É, são umas 4 horas, assim. Colocou. É muita coisa, muita coisa mesmo, real. Porque são muitas pessoas participando, hein? Inclusive, teve um Eurovision que a gente viu com o Darlan, né? Quando a gente tava na Europa juntos, só que separado. Que era quando ele ia encontrar a gente na Alemanha e ele comprou o mês errado. Ah, eu amo. Aí a gente viu a final na TV mesmo, a live. Eu amo. Mas saindo de competição e indo para competição, mentira, não tem competição nenhuma, né? Só reality mesmo. Queerai, 7ª temporada, né? Eu fui olhando quando tinha sido a 6ª temporada, né? Porque a gente tinha reclamado justamente que a 6ª foi meio cansativa, porque veio muito colada na 5ª e tal. E a 6ª temporada foi em 31 de dezembro de 2021, né? Que ela estreou. E basicamente um ano e meio depois, né? Voltou. E acho que é por isso que eu tava com saudade de Queer Eye, né? Consegui ficar com saudade. E dessa vez ali eles estão em Nova Orleans, né? E aí fazendo coisas juntos da Louisiana. E apenas 7 episódios nessa temporada, né? Apenas 7 episódios. É, longos, vale dizer, mas... É, tem 7 episódios. Eu acho que essa temporada do Bob acabou perdendo um pouco do destaque que ele teve nas outras, né? Ele perdeu um pouquinho do destaque. É, o Anthony voltou a ter destaque ali, fazendo suas grandes receitas. E eu tenho que dizer... Ensinando o cozinheiro a fazer lanche. Eu fiquei revoltado com esse hamburguero, viado. Hamburguero. Não era cozinheiro, era hamburguero. Ah, né? Amiga, me respeita. Me fazer um lanche com frios e pôr no forno. Ele tava ensinando isso. Que delícia! Qualquer idiota faz. E eu tenho que dizer que nessa temporada, assim, foi uma das temporadas que eu menos me emocionei, né? Temporadas que eu menos me emocionei. Eu acho que tiveram dois heroes que eu me emocionei, que é a Sapatão e a tiazinha que tava presa, né? Foram que eu realmente me emocionei bastante. Eu gostei do moço que eles acharam no TikTok, né? O menino cadeirante. Achei bem bom o episódio. Agora, em geral, os episódios do Zétero eu achei péssimo. O look de Gilmore Girls... péssimo. E a professorinha da escola infantil também, outra chata de galocha. E os meninos lá da fraternidade. Ai, menino, aquilo ali são imagens que tem cheiro, né, viado? Porque... Mas eu gostei desse, acho que foi um dos episódios mais legais de ter visto. Não, eu gostei do episódio. Nossa, pois se for um dos mais legais, eu tô... Eu gostei do episódio. Eu não vi ainda o restante. Não, eu gostei, cara, do episódio. Cara, eu achei assim, desculpa, mas pras histórias que o Queer Eye já contou, né, de pessoas, pelo que passaram e tal. Ai, gente, são só 4 jovens lá que não criaram vergonha na cara de arrumar uma casa. E aí estão lá morando todo bagunçado e tal. Sei não, eu não consegui me apegar com aquilo. Mulher, mesmo, aquela casa que nojo. Não, aquela casa ali, olha. Que nojo. Né, como foi que eles falaram, né? Tinha 3 cores de bosta no vaso. No vaso. Gente, eu ficava, tava gorfando daqui de casa. Sim, sim. Que casa nojenta, mano. Casa nojenta. Como pode um ser humano viver daquele jeito? Né? E o menino tudo feio, gente. Tanto é que fizeram... O Jonathan até tentou melhorar, né? Mas... Eu falei que o presidente ali da coisa, eu gostava mais dele com a barbinha, né? E aí, num dia frio, né? Só teve um que eu gostei, que é o da mudança, foi o cara de cabelo grande. Que ele cortou, que ficou sem cabelo grande. É, que botou um cabelo... Botou um cabelo, botou um óculos e tal, ficou até, né, marromeninho. Mas os outros, gente, não ajudou em nada. Mas vocês, Anão, você falou que gostou dos frat boy. Menino, eu tenho um negócio, eu percebi com o Queer Eye, assim. Não é que eu acho que ele é ruim, eu acho que o Queer Eye já cansou pra mim. Não tenho mais vontade de ficar vendo. Uhum. Porque, assim, dá tudo da mesma no final. Se você olhar, a estrutura toda vai ser a mesma. Aí tem uma história ou outra que é um pouco mais emocionante. Eu acho que esse dos Frat Boy aí eu achei até interessante porque foi diferente. Porque são quatro carinha lá. Não que seja... Que é aquele episódio de American assim. Horror Stories do Kevin Lee. Que eles morrem todos no final, que o cara lá mata eles. É, mas... Porque assim, né? Eles vão arrumar a casa tudo, mas os meninos vão continuar porco, né, gente? Então vai funcionar tudo de novo. E mas você pode ver... E pode ver que nessa temporada nem tem aquele desfecho na maioria dos episódios, né? Que eles vão ver as pessoas depois de um tempo. Um ou outro que tem, mas no geral eles não têm esse desfecho. No geral eles não têm esse desfecho mais. Só tem no da Sapatão, né? Da Sapatão tem. E eu acho que no da... Não, nem no da vovó da prisão, porque eles fazem no terraço com a família toda. No quintal, né, da casa, com a família toda. É verdade, não tem. Eu acho que o Queer Eye perdeu muita força, eu acho que não tem mais o que contar. Eu ainda gosto muito, né, eu tenho que dizer que eu gosto muito. E até esse tempo de respiro de um ano e meio, pra mim, fez toda a diferença pra conseguir ver todos os episódios. Mas eu acho realmente que os heroes dessa temporada não são tão interessantes assim. As histórias não são tão fortes. E eu acho que nem o próprio elenco, assim, que tá fazendo. Eu acho que, como sempre, o Jonathan é o melhor dali. Uhum. E ele carrega nas costas. E o resto, assim, caramba, tem uma aparição ou outra. Bob, que você falou, sumiu. Sumiu, foi o Bob, cara. Tu não vê nada da casa mais. O Ten quase também não fez nada. E o Anthony ensinou o povo a fazer hambúrguer, lanche e... a revolta do... Ensinou a fazer o etumê de camarão. Não, ele ensinou a fazer uma salada. Eu queria morrer. Ensinou. Mas é porque a Sapatão não comia salada. Ai, gente, aquela Sapatão querendo pôr uma porra de um pepino na boca. Quase que eu dei um chute na boca dela. Homofobia! Não, mas ele ensinar a cortar alface, tomate, pepino e falar, gente, vamos preparar o prato a minha respeita, né? Ai, ai. Mas é o que eu falei, cara. É como o Taylor ainda não viu, não vou dar spoiler. Mas pra mim, os episódios que são heroes héteros são os piores. Os piores. O Luke de Gilmore Girls, né, que tem a Dele lá. Chato demais o episódio também, pelo amor de Deus. E o da professora que não quer sair da escola que ela trabalha também, outra chata de galocha do caralho, né? Mas o do menino do TikTok também foi bom, do cadeirante. Então, do menino do TikTok, o da mulher que foi presa e o dos meninos da fraternidade, o resto... É, o da Sapatão eu só gosto da parte que eles falam da questão que ela tem homofobia internalizada, né? Sim. Isso eu achei maneiro, assim, falar que você é ensinado a ser de tal forma, então quando você vê esses sinais em você, você não se aceita, achei bem, bem legalzinho, assim. É, o problema é que é 50 minutos a uma hora cada episódio, né? Não precisa, né? Exato. Acho que meia hora tava muito bom ali. É, menos inspirados, assim, eu realmente, eu achei. Mas tava com saudade de ver, principalmente o Jonathan, gente, que o Jonathan é muito maravilhoso, ele é muito incrível. Ah, né? Ele é tudo, né? Ele é ele vendo o banheiro dos Frat Boy gritando, ele... A cara dentro do estojo, gente, que maravilhoso. Foi muito, muito bom, gente. Bom, eu amei. Mas ele só viu o primeiro, então, né? Não, só viu o primeiro. Mas se quiser comentar, fica à vontade, filho. Não, eu acho que não tem muito o que comentar, né? O Zanon falou bastante bem dessa questão da estrutura do episódio, né? Que tá muito engessadona, assim. E não tem essa coisa do final, né? Do. Ah, como tá essas pessoas, sei lá, um mês depois, dois meses depois. É tudo muito no imediato, né? Tipo, do homem vegano lá dos matos, que eles deram a festa na QG, o do look de Gilmore Girls, aí ele só vem o homem lá cozinhando pra outra mulher, pra namorada dele, né, que tem duas filhas já adulta, né, a Sapatão pede a noiva em casamento, aí isso tem também, o moço que é cadeirante tem o terraço do prédio novo, mas não tem, tipo assim, um depois, né, não tem um depois, só tem um que eles veem no FaceTime, mas eu não lembro realmente qual é, mas eu acho que a escolha dos heroes foi foi ruim, né? A Netflix dá a entender que a série vai ser renovada pra 8ª temporada, né? Eita. A série dá a entender que ela vai ser renovada. Aparece o icônico Caramba Voltará. Ah! Menino, eu tô com mais vontade de ver We Are Brasil do que agora. Esse não vai existir mais. Ai, gente. Dr. Fred Nicásio, né? Ficou muito famoso. Pra... Mas Caramba é o nosso Dr. Fred Nicásio. Sim. Né? Sem os dreads. Mas o... Porque, tem sangue, assim... né? De Caramba, né? Bem... Exato, o Tadeu falou, você tem sangue de Caramba Brown. Mas é, acho que não vai ter. O Alemanha não teve mais, não teve nenhum dos derivados de Queer Eye tiveram segunda temporada. O Brasil também ficou com Deus também. E até a GLS foram lá no Wanda também falaram que não existe nenhuma previsão, né? A GLS foram no Wanda. E aí, por enquanto, tem isso, né? E aquele negócio, né, gente? Metade dos Queer Eye ganharam outros programas na Netflix, né? Até o Anthony tem um programa na Netflix só dele, né? Ele ensina a fazer o quê? Ovo frito? Não, o programa dele é de reaproveitar comida, né? O reality de reaproveitar comida. Aí o Tan tem lá o Next in Fashion, né? O Jonathan teve aquele também da História Curiosa, que foi chato demais. Né? E o Bob que tava precisando ter um programa de reformar a casa, que ia ser duro, cara. Respeita a Bob. Mas é isso, gente. Queer Eye aí 7 não ornou tanto assim, não. Mas, acho que vocês não viram o filme da Didi Agron, né, gente? Esse grande hit aí. Não, ia até ver só por conta dela, mas... Não assiste, não. Que bom. Eu percebi que esse filme era ruim quando eu vi um veículo... Que não é Glicker, falando assim, o filme desperdício de Ana Grana. Eu falei, uai, mas uma atriz boa dessa ser desperdiçada, o filme é realmente bem ruim, hein? Menino, pra mim já tá tudo ruim porque o nome do filme é Clock, né? E aí no Brasil ficou Tic Tac, a maternidade do mal. Sim, né? Achei o áudio desse tipo. Olha. Eu só ia assistir porque ele é 1h30, né? É, ele é 1h30. Então é. Mas não vale. Eu tô dizendo pra você de coração, não vale. Né? Porque Didi Agron, ela é uma... interior design, né? Muito famosa, muito bombada, que tá saindo na capa das revistas tudo e tal. E as amigas dela estão todas naquele período de tá, ou estão tendo filhos, né? Ou já tiveram filho. E ela é a única que não engravidou, né? E ela não tem esse instinto materno. Aí ela começa a receber uma pressão lá do pai dela, né? Que é judeu. Ele fala, porque o nosso sangue não vai passar pra não sei o quê, nananã. E aí ela decide não ir fazer um dos trabalhos e se internar numa clínica onde vai rolar um estudo, a clínica com a doutora Melora, né, Jaqueline de Double Type, que tecnicamente que vai, tipo, aflorar o instinto materno nela e no final de 7 dias ela vai começar a tomar uns remédios pra poder ter facilidade de engravidar, porque a personagem dela tem 37 anos, né, no filme. E aí, obviamente, ela começa a passar por esse tratamento, começa a ver coisas que não existem, espírito, essas maluquices. E aí, ela vai ficando mais doida e, tipo, eles colocam um objeto dentro dela, que tecnicamente vai liberar o hormônio pra que ela consiga engravidar, e ela não pode ter relações durante 3 semanas nesse tempo. E aí ela começa a ficar vendo espírito, ela mata o pai dela achando que tá quebrando um relógio, ela mata o pai dela achando que tá quebrando um relógio. A melhor amiga dela tá grávida. Ela fica vendo uma aranha na barriga da amiga dela, aí ela pega um livro pra bater na barriga da amiga dela, pra matar a aranha, mas na verdade matar a criança. Ela vai decorar a casa dessa, o quarto desse neném. Ela começa a desenhar umas aranhas todas pretas, ela faz rasgas cortinas, ela fica completamente lelezinha, né? Mas ninguém pensa em prender essa anja, não? Não. Aí, o marido dela decide transar com ela antes desses 3 meses, né? Dessas 3 semanas. Quando ele vai transar, o pau dele fura com um negócio metálico. Aí dá um close no pau dele sangrando assim. Aí ele, o que você tem dentro de você? E não sei o quê. E aí, na verdade, o marido dela tava mancomunado com a clínica que fez esse experimento. Aí ela vai na clínica... E fala assim, eu vou provar pra todo mundo que vocês não fazem nada, que isso aqui é tudo errado. Aí ela corta a própria xereca e tira o que botaram dentro dela e é uma engrenagem de relógio, né? Aí nisso, quando ela tira a engrenagem de relógio da xereca, chega a polícia falando que vai prender ela porque ela matou o pai dela. Aí ela sai correndo de carro. Aí o carro dela bate. Aí ela vai sair do carro. Aí quando ela sai do carro, a polícia tá todo vindo pra cima dela. Aí o que acontece? Ela pula de um penhasco. igual a Luísa Sonza, pula de um penhasco, aí tela preta. Aí tu fala assim, acabou o filme. Aí aparece a pós-crédito dela, assim, deitada na parte de baixo do penhasco, aí vindo um girino de sapo e ela olhando pra ele com um tipo maternal e acaba o filme. Meu Deus. Isso tudo que você narrou na atuação visceral de Diagrão. Exatamente, na atuação visceral. Que está desperdiçada nesse filme, né? Desperdiçadíssima. Sim. Gente, eu não consigo nem imaginar a Didi fazendo metade das coisas que você falou com aquela cara de morta dela. Menina, ela entra naquela câmera tipo que tinha infringe, que era de privação sensorial, colocam ela ali, ela fica vendo uns efeitos, umas bucetas abrindo assim, umas bucetas virando flor, melora falando assim, ai, vou pegar seu filho. E aí, uma mulher com uma criança assim, presa pelo cordão umbilical, balançando assim, como se fosse um pêndulo. Um desespero. Eu tenho certeza que quem arranjou esse filme pra ela foi mãe Letty Ryan, pra se vingar dela. Porque, olha... Certeza. Mas, assim, é mesmerizante, Taylor. Não assista. Oh, graças a Deus, então. Tá? Run for your life. Tá? Agora, o que a gente não correu mesmo foi que a cidade está pegando fogo, né? Tá pegando fogo, bicho, né? City on Fire. É, até então, a gente falava que a Apple TV Plus tinha séries boas e se, né? Agora a gente diz que a Apple TV Plus tem séries boas e se e City on Fire, né? Que isso, Javão? Uma série boa dessa. Dos criadores de The OC e Gossip Girl, né? Stephanie Savage. E Dinastia. Pelo menos as outras eram todas boas, né? Sua referência é ótima. Cara, né? Uma série que se passa nos anos 90. Né? Uma série que passa nos anos 90. E tudo se baseia num... Que tiro foi esse, né? Que é a menina de Generation, né? Que ela era fotógrafa em Generation e agora é fotógrafa aqui também, né? Gente, mas eu adoro que o elenco de Generation tá... Deu certo, tá aparecendo em outras séries, gente. Porra, mas dá certo estar nessa série, né? Não, combina. Dá certo, assim, de estar em outra produção, né? Porque podia ser jogado pra escanteio igual a HBO fez com a série, né? É, pelo menos Justiça virou ator de cinema, né? Sim. Justiça Smith. Eu achei essa série muito inventiva, porque assim, até uns 25 minutos você não faz ideia de como cada personagem se relaciona com os outros, né? Exatamente. Porque, assim, até algo fazer sentido e falar, ah, tá. E aí é um mistério sobre a morte da menina fotógrafa de Generation, só que você não vê nada no episódio. Fora ela ter um caso com o marido da irmã do Nick Tortorella... Não existe nenhum motivo que você imagine pra alguém que alguém tenha pra matar ela. Então, assim, realmente o mistério é por que alguém mataria essa sonsa? Exato, não. E chega aquele plot lá de que o menino do It, né, fica na terapia falando que eu conhecia ela, mas não sei o quê. E aí tudo mudou. Aí você fica, tá. Uhum. Tá, aí você vê um monte de cena dela falando de música chata pra caralho, pior que a peita do John Trujillo. Ai, tal banda, não sei o que. Ai, as notas, melodia disso aqui, o sample da Taylor Swift nessa música. Ainda não acabei. Vou te dar esse disco. Sim. Aí tem a banda asquerosa dela lá, com aquele homem esquisito, com aquela mulher esquisita. Que é o povo que fica roubando casa na rua. Botando fogo na igreja. É. Igreja e tal. Depois fazendo show maluco lá de rock, né? Sim. E Nico Tortorella era dessa banda e ele fica toda hora sambando, fazendo uma linguagem corporal estranha, que é a mesma do vocalista da banda. Dick Three Dicks, né? Aham. Uhum. E aí todas as cenas de Nico Tortorella injetando droga no pé, tirando cocaína pelo olho. Enquanto isso, eu fico, ele larga o boy em casa, no aniversário. Uhum, não tem uma cena de pegação com esse boy, que era a única coisa que eu poderia ter gostado dessa série, não tem também. Enquanto isso, o boy vai pra festa da família de Nico Tortorella. Da família, exatamente. De calça branca. De calça branca! E aí, E uma coisa que o Henrique tava notando, né, sobre essa festa... Que o boy de Nico fala pra menina assim, não importa, eu posso vestir o terno mais caro, que as pessoas sempre vão achar que eu sou garçom e não sei o quê. Uhum. Aí você fala, porra, crítica social foda, né? Não deve ter um negro nessa alta sociedade. E aí tem, tipo, 250 negros ricos na festa. Se você olhar, assim, pra figuração, eu falo, ué, gente, mas essa crítica aí Não tá combinando com o elenco escolhido. Gente, e aí tem o negócio que o menino lá trabalha na escola da mulher, e aí o marido da mulher é o que tá traindo ela com a menina lá, com a Riley. Uhum. E aí o menino de It tem essa apaixonante platônica, tava doido pra, né, namorar com ela, e ela não liga pra ele, não dá nem aí pra ele, larga ele no show sozinho. Eu achei maravilhoso o plot dela levar ele pra festa. Ele disse, não, fica aí uma hora sozinho enquanto eu vou ali resolver um problema. Eu vou ali resolver um negócio, sim. Eu adoro que o marido da irmã de Nico, ele fala assim, né? Ela diz, e aí, você vai falar sobre estar me traindo? Não sei o que. Ele, que isso, meu amor? Não sei o que, te amo, jamais farei isso. Ah, porque não sei quem me contou. Ah, tá bom, mas também é culpa sua, né? Eu, gente, mas a transformação... Não sou nada. Exato. E aí, menino, foi essas maluquices, e aí eles tentando criar esse super, né? Essa super tensão pra gente saber quem é Tyrone Riley, que deu um headshot nela, né? E aí, tipo, você só não se importa com nada. E aí a polícia prende o homem que achou o corpo dela, porque tipo, ah, o que você tava fazendo aí? Faz o Yuri de vai na fé, né? Não, menino, o menino... pela posse de droga, né? Da droga, né? É, que tinha cocaína, o saquinho de cocaína. E o menino de It, viado, vai lá, abraça a menina, depois sai tirando a calça, tirando o sapato, jogando no meio da praça. Não entendi. Pode ser burro? Não entendi esse plot, como pode ser burro assim, viado? Como pode? Não, já começa errado que o Riley fala assim, vamos sair hoje, não sei o que, vou te levar pro metrô, pra balada. Ela chega lá, deixa ele na porta, apresenta pro povo e fala assim, ah, agora eu vou dar um rolê por aí, mas a gente se encontra no parque. Eu fico assim, quê? Qual o sentido disso? E aí todo mundo, meu Deus, por quê? E assim, essa menina era tão chata que ela merecia morrer, gente, mesmo, gente. Desculpa. Desculpa todo mundo, né? Não, mas é o que eu penso do mistério de morte. Ou você se importa com a pessoa o suficiente pra você querer saber quem matou, ou você cria um ambiente que você pensa assim, porra, todo mundo tinha motivo. Mesmo que você não goste dela, tipo, ah, é uma escrota, mas você pensa, putz, quem será que nesse todo... Não, eles não apresentam nada. A única interação que essa menina tem é com o menino de It. Exato. E com o homem que ela tem em casa. E só, apenas. E o povo da banda que ela vê queimando igreja. Mas a todos. Banda asquerosa. Sim. Não, eu fiquei impressionado como tudo nessa série é altamente desinteressante. Um episódio gigante, né? E a modernidade do povo da banda se pegando todo mundo, que também ninguém se pega, é só pose. Bacana. E nobody cares, né, gente? Você não consegue criar uma conexão com ninguém, você não se importa com ninguém. A menina falece e você não tá nem aí que ela faleceu. E menino, você e fala falando assim, foi tarde, né? Qual o próximo? É, demorou. Mas falando na morte da menina, ela levou um tiro na cabeça? Não, no começo do episódio, parece que ela levou um tiro na cabeça. Pois é. Já quando ela vai pra ambulância, parece que ela tá viva. Então, é, eu acho que ela tá viva, assim, que ela dá uma respiradinha dentro da ambulância. É, porque, tipo, tem uma hora que ela se mexe, assim, dá a entender que ela tá viva. Só que ela tá com um buraco de bala na cabeça. Exatamente. Aí eu não entendi de porra foi essa, gente. Mas aquele negócio, o histórico de Josh e Stephanie, né, gente, não é dos melhores. Não. É, assim, basta lembrar que menina Ellen... Burnie, em Damages, começa a temporada numa rua com a poça de sangue em volta da cabeça. E depois a gente descobre que ela deu uma batidinha e deu uma feridinha, né? Exato. E a gente não pode esquecer que em Dynasty queimaram a cara da mãe. A mãe virou Fallon, depois virou outra pessoa, depois virou outra pessoa. Exato. Era gêmeo. Que a gente teve a mãe de Fallon sendo interpretada por Fallon, mano. Por Fallon mesmo. E assim, gente, uma série chata dessa, aí eles liberam 3 episódios de 1 hora, viado. Uhum. Não, e o negócio, sabe, é que assim, esse povo aí, Joshzinho e Stephen Savage, eles fazem coisa ruim, mas normalmente tem uma farofinha no meio, um humorzinho. Tá. Essa série não tem nada. Exato. Assim, não tem mistério bom, não tem comédia boa, não tem nada. Nada. Eu achei mesmo, né, que quando era, como quando eu vi que eram eles de showrunner, que ia ser assim, a Apple TV apostando num público diferenciado, isso, né? Consome um conteúdo de chofen, né? E não, gente, é muito ruim, muito ruim. É sério que eu não imagino jovem vendo, não imagino adulto vendo, não imagino ninguém vendo. Ninguém vai ver essa merda, vai ser cancelada, porque essa série é muito ruim, Não tem motivo pra essa série existir, não tem motivo pra pessoa dar um play nessa série, não tem motivo. Se você não grava podcast, se não tá no seu contrato assistir essas coisas, não existe a menor razão de você dar um play nessa série. Tô tentando. Que ela é uma perda de tempo sem fim. Ela é. Ela é uma perda de tempo. Aí eu fui mó animado. Eu falei assim, ah, saiu do Josh Hartz, pelo menos vou me divertir. Não sei o que, tem Nico. Nico deve pegar uns homens, né? Uhum. Aí eu, e tanto que saiu, acho que 2, 3, né? Tem, aí eu fui. Aí eu fui ver no primeiro e falei assim, não existe a menor possibilidade de eu ver mais que isso. Nossa, eu acabei esse primeiro episódio na força do ódio, porque eu tava exausto. Cansado, gente. Eu tava exausto. Cansado de ficar indignado. Sim, nossa. Cansadíssimo, real, real. E aí fica a nossa dica, que é passe longe. Fuja. Fuja. Se você quiser assistir um negócio ruim, gente, tem muitas outras coisas ruins de Josh e Stephanie pra você assistir. É, vai ver Chuck. É, vai ver Dynasty. Eu te falei, Sassi, que Ben McKenzie finalmente participou do podcast de Juku e Rachel Bilson? Não! Sabe que episódio... É porque elas comentam episódio a episódio, né? Sim. E aí todo dia elas falavam, ah, mandei umas mensagens pro Ben McKenzie, ele tá meio enrolado, mas vai vir, hein, galera, vem aí. Ben McKenzie foi pra falar da Ciri Sinar. Adoro! Ele chega lá, ai, que bom que deu, né? Tô tão feliz, não sei o que te faz, tô doido pra sair daqui. E tanto que ele faz, tipo assim, 50 minutos de entrevista, e aí elas falam, bom, isso foi Ben McKenzie, depois a gente volta na parte 2 com outra pessoa. O Ben McKenzie tá ocupado com a série que ele vai fazer na ABC. Não, mas ele tá bem fofo, assim, ele não me parece que ele tava com raiva da série, que foi o que pareceu durante o tempo todo do podcast, que ele não foi, né? Uhum. E aí ele vai, fala, ai, tenho saudade de vocês, tenho que apresentar nossos filhos. Aí fala que quando ele conheceu Morena Bacarinha, ele não deu a mínima pra ela, e aí depois eles ficaram juntos e não sei o quê. Aí fala que é muito amigo de Alton Reaser, né? Que ele fez par com ela no Season 4. Ah, gente, o grande ícone, né, gente? Alton Reaser é maravilhosa. Ela vai, tipo, um episódio antes dele, ela fala assim, ah, porque quando a gente trabalhou com o Ben McKenzie, eu tinha um crush nele, né? Só que eu tinha um namorado, né? E aí não podia fazer o que eu queria. Maravilhoso. As pessoas odiavam tanto esse casal e eu achava eles fofinhos. Ah, gente, era tão demais. Legal. Eu achava eles muito fofinhos, gente. As pessoas odiavam. E eles falam isso, assim, tipo, ela fala de como foi difícil pra ela, né, tipo, ser encarada como a substituta da protagonista que morreu e tal, mas que ela até hoje recebe uns feedbacks muito positivos, assim, de como foi diferente até pro personagem dele, assim, o que ela fez, tipo, a vibe que ele entrou, porque ele era todo soturno, ó, cara fechada. Batman. E quando ele ficou com ela, ficou muito legal, né? Sim, e ficou solar. Pois é. E ele fala também, ah, eu acho a parte que eu mais gostei da série foi essa, assim. Eita, chupa me chabar. É, e o Josh Hartz fala, assim, o que eu mais me diverti foi na quarta temporada fazendo. Chupa me chabartam de novo. É, me chabartam foi também, né? Foi, com a cara inchadíssima. Mas ela foi fofinha também, eles assistiram juntos, a morte da Maria, se choraram, não sei o que, o Rachel Bilson falou, ai amiga, segura minha mão. Falar nisso, vocês viram a notícia de que Rachel Bilson perdeu um papel num filme que ela ia fazer agora, porque ela falou das preferências sexuais dela. Eita, quais são? Ela falou que ela gosta de ser dominex. Gente. Gosta de ser dominada, coitada. Gosta de ter um negócio que chega na garganta. Aí, que isso, cara? É, aí falaram que... Aí... Eu amo o Taylor. Gente, olha... Tadinho. Eu descobri também que Rachel Bilson, quando foi escalada pra fazer Jumper, né, que é aquele filme maravilhoso com Hayden Christensen. Que delícia. Foi porque, assim, ofereceram o papel principal de Jumper pro Adam Brody, né? Aham. E era muito ocupado na série. Aí Josh Watts falou assim, Adam Brody, não vou poder te dar, tá bem ocupado. Você quer a menina aqui, a Rachel? Aí botaram que ela era par romântico só, né? Aí tinha mais tempo de agenda. E aí ele revela isso pra ela no meio do podcast. Ela fala, quê? Como assim? Eu fiz aquela merda que você me ofereceu. É isso, né, gente? Quem tem amigo tem tudo. Oi? E aí agora que acabou o podcast, né? Que elas não vão mais poder fazer publis incríveis de pratos congelados e contos eróticos pra ler na cama e tal. A Juku vai fazer um podcast com a filha dela, que é aquela menina que fazia... Que era a loirinha do Trisal, de Gossip Girl. Ah. Ela é filha de Juku, né? Aham. E aí elas vão fazer um podcast que juntas elas vão comentar grandes momentos da cultura pop nova e antiga, pra ficar uma explicando pra outra o que foi sucesso. Ai, na época. Ai, meu Deus do céu. E elas vão ficar, tipo, comentando episódios de Vampire Diaries juntas, uma loucura. Nossa, que momento vive entretenimento, né? Você vê como esse povo tá precisado de dinheiro, né? O ano do podcast nos Estados Unidos. E aí o Rachel Bilson já deu a dica aí que o público tá pedindo pra ela fazer um podcast Heart of Dixie, que eu vou ouvir com certeza. Aí sim, você e Darlan já tenha garantido ali a audiência de vocês. Exato. É que o Darlan sempre tem que estar atualizado nas publis também, né? Uhum. que elas fazem. Que são incríveis. Gente, é tão ridículo, é tão ridículo. Elas falam assim, ai, porque meu cabelo muito quebradiço, aí eu comecei a usar esse creme maravilhoso, não sei o que. Claramente você vê que elas não usam. Ah, óbvio, espermacete de baleia. Que? E elas fazem as publi no Zoom, assim. Isso é muito podre. Baixa renda da baixa renda, gente. Mas, pra gente encerrar esse podcast aqui, falar de um filme ruim também, né, menino? Porque a Jennifer Lopez voltou aí, né, para fazer aí esse filme de ação mais da Netflix até a estreia do Resgate 2, né, no mês que vem. É... A Mãe, né, The Mother, filme de ação, menino, que loucura. Que Jennifer Lopez... É o novo Lopez... Nunca Mais, né, ouvi falar. A Erika falou que é o Nunca Mais 2. Que Jennifer Lopez é uma menina, uma moça que tava no exército, né, e perceberam seu talento enquanto ela estava no exército, e aí ela foi meio que aliciada para entrar aí para um tráfico de armas, né, e ela acaba fazendo essa parte da quadrilha de tráfico de armas, e aí também de outras vendas, né, junto com Gael Garcia Bernal, e ela descobre que eles estão traficando crianças, e aí ela falou assim, traficar armas, tudo bem, traficar crianças, não, né, e aí ela decide entregar pro FBI, e ela tá grávida, né, só que ela não sabe de quem ela está grávida, e aí quando ela tá lá fazendo a delação premiada dela, né, Deltan, Moro, essas coisas assim, o pessoal entra lá e aí começa a matar os agentes do FBI, o cara lá, o traficante lá, inclusive dá uma facada na barriga dela, né, mas aí consegue ter o neném, né, ela consegue fazer uma armadilha lá, explodir ele, e aí ela tem o neném, só que aí o FBI propõe pra ela, ela fez a delação, ela vai sumir pra sempre e o neném vai ser dado pra uma família, né, pra adotar, e aí ela faz o agente que ela acabou salvando prometer que vai mandar um cartão a cada ano no aniversário, uma foto da menina, e que se acontecer alguma coisa, com a menina, ele avisa ela e ela vai resgatar. E é isso que acontece, né? Quando a menina faz... Aí ela vai pro Alasca, né? Se esconde lá no Alasca e tal. Fica trabalhando como pessoa... A menina ou a J-Lo? A Jennifer Lopez. Ah, tá. Vai pro Alasca, né? Fica trabalhando lá nas fazendas, lá, matando os animais silvestres, não sei o quê. Até que quando tem 12 anos, a menina é sequestrada por Gael Garcia Bernal. E aí a Jennifer Lopez sai do seu exílio, né? E vem... pra sentar a porrada em todo mundo. Ela senta a porrada, viado. No Gael Garcia Bernal, inclusive, ela bota fogo nele, né? Bota fogo nele, mata ele de fogo. E aí é isso, né, menina? Aí, tipo, nos primeiros 30 minutos do filme, ela faz essa missão de resgatar a filha do Gael Garcia Bernal. Mas você pensa assim, tá, gente, 30 minutos ainda tem uma hora e meia. E agora o que acontece? Quando eles estão levando a menina de volta pra casa, ela e ela deixa a menina com a gente do FBI, né, e vai embora, porque ela não fala que ela é mãe, aí vem o outro traficante e sequestra a menina de novo. Mas, gente... Aí ela vem... Tá que nem o doguinho lá da notícia que tu mandou. Igual o doguinho da notícia, exatamente. Aí ela vai, consegue salvar a menina, aí ela leva a menina pro Alasca, aí ela fica meses com a menina, treinando a menina, me ensinando a menina a dirigir carro, a matar, não sei, matar bicho... A dar facada nos outros, uma loucura. Aí depois os homens voltam lá e aí elas ficam fazendo tiro, né? Obviamente a menina vai usar tudo que ela aprendeu com a J-Lo pra poder se livrar e tal, não sei o quê. E acaba que no final a J-Lo devolve ela pra mãe dela. E agora a J-Lo, como não tá mais ameaçada, ela fica, tipo, observando de perto, assim, né, a menina. E agora a menina sabe que ela é mãe dela. Você é minha mãe. E aí, é isso. É um filme de ação bem chumbreguinho, assim, gente. Né, ação compensa? Ah, nem ação. Tem uns momentos legais, assim, mas... Eu me diverti mais com a Jennifer Lopez no casamento lá do outro lado da Prime Video, do que com esse filme. O do casamento eu achei bem mais divertido, assim. Esse, ele é uma ação, mas sei lá, ele é um filme esquisito, né? Ele é meio como se fosse um videogame, você vai passando as fases e ele não te recompensa por completo. Assim. Eu acho que a Jennifer Lopez, obviamente, tá tranquila no que ela faz, né? A gente sabe que ela não é uma excelente atriz, né? Né? Aquela atriz que brilha o olho. Mas ela tá bem no filme, a menina é um pouco enjoada, mas depois dá uma melhorada. Mas assim, gente, pra passar tempo, beleza. Mas assim, se você tem outras coisas na tua prioridade de vida, né, aí... Não... Ah, não, gente, pra passar tempo é episódio de 40 minutos, gente. É um filme de 2 horas pra não ser essas coisas. Passar tempo é classe, né, classe de... É, exato. Classe 09. Exatamente. Ai, ai. Mas é isso, gente. Beijão. Mas eu vi muita gente falando ruim mesmo do filme. É ruim. Fraco. É ruimzinho. Eu achei que ia ser, assim, tipo, um filme maneiro. Tipo esses filmes que a gente assiste que são a porradaria pela porradaria, né? Sim, tipo o do Thor que tu tava falando. Exato, do Thor, o John Wick, aquele John da Wick. Cary Gilliam também, lá, o Milkshake, não sei das quantas. Achei que ia ser assim, mas acaba não sendo. Ela tem os momentos de porradaria porque ela é boladona sinistra, né? Uhum. É do exército, mas de resto... Mas será que com o barulho que fez não rola um 2, não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só que vai ficar meio zoado se sequestrarem a filha dela de novo, né? Mas já como... sequestraram 2 vezes nesse primeiro filme, né? É, não, mas como sequestraram também a filha do Liam Neeson algumas vezes, sim, né? No... Exatamente. Busca Implacável, né? Aí é 2 palitos pra sequestrar essa menina de novo, né? Mas faz parte. Ai, ai. Mas menino, vamos então aqui para os comentários da última edição. Bora. Do nosso podcast maravilhoso. Vale dizer que nosso site ficou fora do ar, né, durante alguns dias, infelizmente. Menino, eu vi isso, eu ia te... toda vez que eu... as vezes que eu tentei acessar que deu erro, eu ia te falar e acabei esquecendo. Ficou fora, menino, mas voltou pra graça de Deus. E aí a gente tem um comentário de menino Levi Ventura, né, dizendo assim: por que uma empresa de telefonia quer gerenciar a CW? Longe de mim, ó. Agora é pra tua amiga, hein? Longe de mim passar pano pra expulsa da caravana. Mas tirando a parte das apropriações culturais, sempre a vi na final pela entrega das apresentações. Olha aí. Mas ela tava errada e tinha que ser expulsa mesmo. Tá? Esse plot do TDAH de Greisa foi bem aleatório. Esse rolê do Hank desafiando o Link foi bem antiprofissional. Mas ele também, no episódio anterior, fez uma variação neurológica de um exame sem ser da neuro. É porque ele já foi Tiff, então ele sabe tudo, né? Obviamente. Eu, hein? Um homem talentoso desse. Agora inventaram que um Dugo foi indicado ao Catherine Aver Award só pra dar um plot pra ele, cara. Não seja assim. Ele já tem um plot, gente, de ficar ignorando a Milha. Ah, é? Fazendo cara de, né? Sim. Revoltada. Exatamente. Sai daqui! Tenho curiosidade de ver Bridgerton. Vocês falando de Queen Charlotte me deixou com mais vontade ainda. Menino, começa pela Queen Charlotte, que é uma série excelente, né? Top modelo. E aí depois você vê as 2 temporadas de Bridgerton, mas se prepara porque os episódios são gigantescos. Sim. Né? Se bem que os 2 últimos da Queen Charlotte também, né? Um tem 1h16 e o outro tem 1h24, né? Os 2 últimos. Socorro, foi por isso que eu não vi, gente. Né? 6 que na verdade foram 8, né, gente? É isso. Eu já imaginava que iria gostar de D&D, mas gostei mais do que imaginava. Os efeitos estavam bem bons, o filme foi galhofa na medida certa. A história foi boa e bem desenvolvida, 10 de 10, tá? Não é pouca merda não, 10 de 10, meus amigos. Gente... Gostou muito. E lembrando que você pode deixar agora seus comentários no Spotify, né? Que aí se o site cai, você consegue deixar lá no Spotify. Que loucura, sim, né? Então vamos aqui para os comentários no Spotify. Começando com o Dr. Bernardo, dizendo que adorou Rainha Charlotte. Viu tudo de uma vez. Eita. Achei interessante a proposta de Silo, mas não sei se sustenta uma temporada. A menina tem 3 livros. Vai sustentar muito. Eu tava lendo as sinopses dos livros que Juliette vai virar prefeita. No terceiro livro ela vira prefeita. Olha aí. Maravilhosa, crescendo na vida, né? Porque, assim, meritocracia. Sim. E Guardiões 3 é maravilhoso. Pelo menos um filme digno da Marvel esse ano. Que isso, cara? É, depois de Homem-Formiga, que é o pior. Em muito tempo, né? Pois é, Guardião, melhor que o Tim. Apesar de Stephen King não ter gostado. Eu só gostou de Flash. Sim. A Sou Roberta disse: amei a Rainha Charlotte. História romântica das boas. Meninos, me esclareçam uma coisa. O pajem do rei morreu? Acho que dormi nessa parte porque fiquei sem entender. Amiga, eles não explicam, mas parece que ele morreu sim, né? Porque tem o menino lá, o da rainha, né? Na cena da valsa, ele fica no presente dançando sozinho, né? né? Então eu acho que ele morreu sim. Até fizeram essa pergunta pra Shonda e pro Tron Verica, né? Se eles pretendem fazer explicando e tal, mas pelo que dá a entender na história, ele realmente faleceu, ele morreu, né? Até porque nessa época era muito mais fácil você ter uma doença e morrer, né? Não tinha como se cuidar e tal. Mas pra história bonita, ficou assim, né? De se cuidar, achei maneiro. Mas acho que ele faleceu sim. Penúltimo comentário aqui da menina Outra Luciana, né? Esse grande ícone que tá dando conselhos no SED. Falando, tal qual Sasser, também fiquei devastada com o cancelamento de Fantasy Island. Eita. Eu amava essa série que realmente ninguém viu. Gente, chocado que tinha duas pessoas. Não é, gente, eu fiquei muito feliz que não teve gancho, que foi um final fechado. Eu fiquei muito feliz. Olha aí, já tá melhor fiquei que Superman Lois. Então não foi cancelado, foi finalizado. Finalizada, né? Eu fiquei muito feliz, gente, que eu tava muito preocupado de ter um gancho pra terceira temporada e ficar com esse gosto amargo, mas foi muito bom. Inclusive, quem é o hóspede do último episódio? Jason Priestley, que tá apodrecido. Ah, mas Jason Priestley, ele, apesar de ser um velho, né, ele tá bem, sempre. Tem um corpite ainda, assim, dava pra gastar meia hora. Garoto, se preserva. Dava, ele é enxuto, um coroa enxuto. E último comentário aqui de menina Magali Ramos, né, dizendo, maravilhosas resenhas com aquela duração que a gente adora, porque a gente chegou na semana passada em 2 horas e 40, né, que loucura. Doida pra ver Silo, mas com vontade de cancelar a Apple com esse aplicativo bugado. Nossa. Vou ter que fazer igual a Taylor e ligar o notebook no HDMI, carinha de palhaço. Sim. É isso que eu passo toda vez pra assistir uma série da Apple. Ai, graças a Deus funcionava bem no Roku e funciona bem no Fire Stick também. Graças a Deus, graças a Deus. Que dá pra ver diferente do Star, né? O Star tem no Fire Stick, né? Ah, tem? Tem. Achava que não tinha nenhum. Tem no Fire Stick, dá pra ver direitinho. O único no Fire Stick que não tem, tecnicamente, é o HBO Max, né? Mas aí você baixa com a conta americana e ele fica baixado real oficial no seu Fire Stick pra sempre. E vai ter as atualizações. Que é uma Olha boa. Aí, só aqui você vê gambiarras. Hackeando! Hackeando o sistema. Mas a Globoplay já... Ah, você me falou que tem, né? Tem Globoplay, tem todos. Tem todas as coisas. Só tá acontecendo um problema atualmente. Que as séries no Paramount Plus, elas não estão aparecendo na legenda. Elas não aparecem na legenda. Aí eu até testei eu peguei o Roku e botei o Roku de volta, né? Pra ver se era problema da série, né? E não, no Roku aparecia com legenda. Mas no Fire Stick tava aparecendo sempre sem a legenda. Você botava lá a configuração, né? Com legenda ativada. E ainda assim, não aparecia a legenda de jeito nenhum. Ou seja, além de ter que ter todos os streams, a gente tem que ter todos os negócios agora pra poder ver. Exato. Um tá alternando. Cada HDMI um negócio. E na pior das hipóteses, tu bota o notebook lá igual o Taylor. Sim. É isso. Mas, meninos, estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, incrível, sensacional. E eu queria saber aí os contatos de shows, né, de Taylor Rocha. Menino, a agenda tá até lotada esses tempos, então nem vou passar o contato, porque acho que não vai rolar, né? Mas estamos aí no Twitter, no Instagram, Taylor Rocha, né? É isso. Não tem assim muita coisa. O nosso Luiz Lorenzo. Eu descobri que o pessoal sente muita falta quando eu não boto foto page do elevador. Olha aí. Né? Viu só? O povo acha que eu tô em crise quando eu tô. Já seu branding. É, exato. Aí eu posto foto do elevador, aí o povo reage. Gente, voltou e tal, não sei o quê. Eu digo, gente, eu tava aqui o tempo todo. Só você não viu, né? Sim, exato. E no Twitter, tá tentando ali postar uma coisa, uma vez ou outra, mas tô mais só de olho mesmo. Amigo. Estamos de olho. Sim. Adoro. E você, Leozinho? Seus grandes mechãs aí, seus... Ai, gente, tô off, o pai tá off, mas o SED tá saindo, né? Teremos aí uma incrível história aí baseada no filme Super Mario. Aguardem, confiem, que foi assim um momento de caindo da bunda. Que momento viveu o Brasil. Exato. E aí vocês me contam, né, o que vem depois do banheirão. Onha, a vida depois do banheirão, no documentário da Globoplay. Escute lá no seriadores.com.br ou em qualquer agregador, menos o verdinho, que às vezes não entrega. Que absurdo, pra mim sempre entrega, sempre recebo. Ah, eu te contei que o... começaram a surgir os comentários do Sérgio no Verdinho, que eu achava que não tinha como pôr. Falou. O povo tá comentando lá, continuem. É. Quem sabe assim a gente faça mais podcasts. Olha aí. Nosso horário, né? Aí eu amo. Mas você pode apadrinhar esse podcast no PicPay e no Patreon, né? Também aí a menor cotinha. E no Padrinho. Padrinho ficou com Deus. Não está mais entre nós. Virou uma estrela no céu. Entendeu? Mas você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. E também deixe seus comentários. Ou no site, ou no Spotify. Você pode deixar seu comentário aí. Tá ouvindo o programa? Já deixa o comentário lá falando o que você achou dessa beleza, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Semana que vem temos a season finale dupla de Grey's Anatomy. Teremos Showkite, hein? Finalmente a série da geração. Teremos Showkite e teremos série do Freevee estreando. Série do Freevee. Do quê? Freevee é o... É o stream da VTube? Não, menino, é o stream grátis da Amazon. Quê? Aham. Stream grátis da Amazon. Nossa, que quando, fase vive o Freevee. Quando Alex Rider voltar, não vai voltar mais na Prime Video, né? Vai voltar no Freevee. Ah, porque o Prime Video tá bombando de conteúdo, né? Tá podendo dar pra outros quantos. Inclusive, eles estão colocando vários conteúdos do Prime Video no Freevee. Então, mas, gente... Olha. Freevee, o novo Kibe. E aí vai. E aí vai ter Freevee na próxima temporada, na próxima semana, né? E também teremos, se tudo der certo, aí o Summer Finale de Good Trouble. Ah, né? Sim, já vi até o 9. Com a estreia aí do restaurante de Dennis, né? Dennis o Pepper. Aliás, eu vi o 8 e o 9, menino, de Good Trouble. Eita! Tá entretido com a história do homem da cocaína? Menino, fiquei passado. Esse homem, passado com esse homem chocado. E Davi desconfiando do homem, denizando que ele é muito, gente. Boa. Ele é muito legal, é muito massa, né? E fiquei de coração partido com Mariana falando que tinha um relacionamento com Evan no final do episódio 9. Nossa, e Evan sempre uma delícia, né? Mesmo desmemoriado. Exato, isso é desagradável. Tá? Mas, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Who the hell is that girl? Que? What? Foi isso, hein? Essa minha despedida. Take me home tonight, kiss me how you like, I've been waiting for you. I know you ain't shy, well neither am I, what you waiting for? There's no escape in your coast of love, there ain't a drink that's strong enough. So I close my eyes, kiss you how I like, I've been waiting for you. Favorite kind of high. When you're in the room, all I see is you. Now you're looking at me. Will you make a move, or do you want me to? What the hell is happening? Until you're lying in my arms of love, I won't waste mine on good enough. So I close my eyes, kiss you how I like. I've been waiting for you. Hey! You're my favorite kind of high, pushing through me like a fire, and I need you to know. I say I won't, but I do. When it comes to loving you, I don't have no control. You're my favorite kind of high. I gotta feel